Sejam bem-vindos ao Sudden do Culto dos Acabados. Bem-vindos, meus queridos alienígenas, porque esse é meu novo bordão. Eu sou o Fred e este é o Sudden Contos Acabados, mais especificamente o Sudden de número 28, onde vamos falar sobre a semana que passou, a semana da E3 de 2016. A gente deixou pra falar um pouco depois, não foi por atraso, não foi porque não deu pra gravar. A gente deixou pra falar um pouco depois dessa conferência, justamente porque a gente baixou um pouco a hype e a gente vai conseguir falar isso de uma maneira muito melhor, muito mais raciocinada, né, Vitor? Estamos aqui com o Vitor e com o Alexandre. Opa! Oi, tudo bem? Então, assim, a gente não atrasou, tá? Só deixando bem claro, a gente não adiou as gravações. A gente tá sendo só lógico e raciocinando da melhor forma possível pra gravar o melhor podcast possível. É, que, assim, quem quiser acreditar, acredita aí, né? Quem não quiser, não. Tanto que eu tô dando ênfase pra isso, não é à toa. Uhum. Então, roda a vinhetinha, sobe o som. Então, eu quero falar algumas coisinhas antes da gente ir pro assunto principal. Eu vou falando aqui, eu vou jogando os temas e vocês vão desenvolvendo. E aí vai durar o tempo que durar, que vocês quiserem que durar. Se quiser passar pro próximo assunto, passe e é isso aí. Primeira coisa é... Último episódio de Game of Thrones. Tá pra Game of Thrones, assim como o Ozymandias tá pra Breaking Bad. Falei. Ok. Traduz. Okay. É um dos melhores episódios de Game of Thrones. Da história. Talvez o melhor. É. É cinema aquilo ali, cara. Aquilo ali é cinema. Entendo, seu tipo, lado. Tipo. Você gostou? Você não gostou, não? Sim. Não, eu gostei. Eu entendo seu lado de falar que é o melhor. É porque. Ah, tá. É porque você falou entendo dúvidas... seu lado. É. Você falou minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas. Minhas dúvidas sobre ser o melhor de todos, mas. Eu também tenho. Por isso que eu falei talvez seja, mas eu não sei ainda. É. Eu acho que é. É, muito bom. Você quer falar excelente. Spoilers ou... Não. Assim, pra quem nunca assistiu Game of Thrones, não sabe nem o que se trata, esse episódio que saiu essa semana é basicamente um episódio em que acontece uma guerra, uma das poucas guerras que aconteceram em Game of Thrones em 6 anos de série, então, tipo, quase não teve batalha, foi um grande momento. Uhum. Envolve, será que eu falo isso? Eu não sei se é spoiler, mas envolve dragões. Ah, não, mentira, envolve não, desculpa. O episódio tem dragões. Então isso engrandece o episódio. É mesmo, tem... Mesmo a parte que não é a mais importante do episódio, é muito massa. Legal. É. Exatamente. E, do ponto de vista um pouquinho mais chato, o episódio é muito bem gravado, cara, é muito bem dirigido, você tem umas câmeras, assim, uns planos bem abertos e aéreos, você tem uns planos bem fechados também, aquele que mostra o Jon Snow, sendo... Ah, enfim, não vou falar. É muito legal, cara. Enfim, só isso. Se quiserem passar pro próximo tema... Na verdade, eu vou passar aqui pro próximo tema. Aquela cena das cavalarias. Isso, exatamente. É genial. Muito bonito. E também a cena que veio um pouquinho antes, eu fiquei com certo medo. Eu também, eu sei qual é. É, foi assustador. Eu realmente eu fiquei... Será? Porra, será? Sério? Tá... Mas, é... Muito bom, bom episódio. Eu chorei. Eu chorei. Você chorou? 5 momentos diferentes. Mentira, eu só gostei bastante. E eu tô esperando. Esse foi o penúltimo episódio, tá? Dessa temporada. Semana que vem vai acabar e aí a gente vai esperar durante mais um ano. Vai acabar mesmo? Não, a temporada. Ah, tá. A temporada. Eu não sei se a última temporada vai ser a próxima, que é a sétima, ou se vai ter, sei lá, ter mais umas duas aí. Espero que seja a próxima logo. Tô cansado. E eu tô assistindo a quarta... Tô terminando, falta um episódio pra terminar a quarta temporada de Orange is the New Black. E caraca, cara, assim, só fazendo um resumo. Primeira temporada de Orange is the New Black, excelente. A segunda é muito boa, mas não é tão boa quanto a primeira. A terceira é fraquinha, fraquinha, parada. E a quarta voltou com tudo, tá? Tipo, dependendo do último episódio, que é o que falta pra eu assistir, pode ser que seja melhor que a primeira temporada. É emocionante, tenso pra caramba e... É muito bom. Vale a pena assistir Orange is the New Black? Cara, vale demais, porque é uma série diferente, ela aborda temas que estão precisando ser abordados na nossa sociedade, de um modo geral, não só brasileira, mas americana também, né? É bem feminista, e é feminista de um jeito bem legal mesmo, assim, é um dramedy, né, então é um comédia dramática, então tem muitos momentos engraçados, tem muito momento tenso pra caramba, e... É engraçado como a fórmula de narrativa, de roteiro dessa série é exatamente igual a de Lost. Exatamente igual, porque apresenta todos aqueles personagens que estão dentro da prisão, de uma prisão feminina, várias mulheres que você olha pra cada uma delas e não se identifica nem um pouco. E, na medida em que os episódios vão passando, cada um dos episódios é sobre a vida de uma dessas mulheres que tá ali presa na prisão de Litchfield. Só que cada um desses episódios que é sobre uma mulher... Conta um pouco sobre ela na prisão e depois mostra um flashback de como era a vida dela antes da prisão. Então essa estrutura narrativa é bem parecida com a de Lost. E é uma estrutura narrativa bem rica, bem interessante, apesar de Lost já ter usado antes, porque você começa a se identificar cada vez mais com os personagens. E você vai vendo que todas as mulheres que estão presas ali foram presas por um motivo, é claro, presas porque cometeram um crime. Mas caraca, você vê assim, velho, se elas vivessem numa sociedade de mais oportunidades, elas não estariam presas. Tipo, a maioria delas foram presas por alguma coisa, assim, que não deveria ter acontecido, alguma falha. A maioria delas, ali, na verdade, não são sociopatas, assassinas, meu Deus. Não, foi alguma coisa que deu errado ali, poderia não ter dado errado, e o problema tá na sociedade, não delas. Então é muito interessante a discussão que a série levanta. E você vai se identificando cada vez mais com os personagens. A série, a cada temporada que passa, ela vai introduzindo novos personagens que ela consegue cativar com esses novos personagens, mesmo assim. E é isso, cara. A quarta temporada tá excelente. Eu recomendo começar, assim, da primeira e fazendo uma maratona, assim. A única temporada que é fraquinha mesmo é a terceira. E é isso. Fica aí. Acabou ficando como uma recomendação, né? Então... Legal. É engraçado porque é uma série que meio que tem um certo advertising, tipo... Eu andando pela internet sempre aparece, Orange is the New Black, assista, não sei o que, assim, mas eu sempre fico assim, até pelo meu próprio, minha ignorância e meu machismo, assim, não, a série de mulher na cadeia, eu não quero ver isso não, tipo, porque, sim, justamente por causa do... Porra, Alexandre. Não, vocês assistiram o novo Ghostbusters? Não, porque ainda não saiu. Porque não saiu, exatamente. Eu tô louco pra ver. Porra, cara. Eu nem sabia. Então... Louco pra ver esse filme. É o mesmo preconceito que eu tenho quando eu olho a capa desse filme, saca? Tipo... Nossa, caraca, tu é machista mesmo, hein, velho? Não, deixa eu falar, gente. Eu não tenho problemas com mulheres. Muito pelo contrário, gosto muito delas. Uau, eu tenho até amigas que são, né? Caraca, o bicho tá piorando. Nada contra mulheres. Não tem como você sair desse lugar onde eu me coloquei agora, mas o que eu quero dizer é o seguinte, principalmente em algumas coisas mais antigas, quando eles tentavam trabalhar com esse tema de girl power, né, de as mulheres também podem, o trabalho que antigamente tinha era um trabalho meio pai, é um trabalho que eu não gostava muito, saca? Mas esses tempos, os trabalhos que falam sobre o assunto da mulher são muito melhores do que os de antigamente. Então eu ainda tenho um certo preconceito que já vem desde de tempos atrás, saca? Então, assim, é um preconceito que a gente tem que trabalhar e justamente é um dos motivos que eu não tive tanta vontade de assistir essa série. Mas que bom que você tá falando que é uma série legal e agora eu vou dar uma chance pra ela, assim. Não, assim, eu não sou ninguém pra falar o que é... Bom e o que é ruim. O que tem que ser feito ou o que não tem que ser feito em se tratando de mulheres. Quem tem que fazer isso é uma mulher. Inclusive, a gente tem que trazer um dia, assim, algumas meninas pra discutir aqui com a gente sobre esse tipo de assunto. Mas uma coisa que eu posso falar com segurança é, se você for ficar assistindo filmes ou séries que a temática é feminina, só que todo o elenco, toda a direção, toda a parte é feita por homens, cara, vai ser ruim mesmo. Uhum. O bom de Orange is the New Black é que, assim, é só mulher em todas as partes, entendeu? Então uhum. elas sabem muito bem botar o ponto de vista feminino legal, legal. Dentro da prisão, porque são diretoras mulheres, é baseado numa história real de um livro da própria Piper, que é uma mulher, que é a protagonista da série. As roteiristas são mulheres, diretores, enfim. Legal. Isso faz toda a diferença. É por isso que a Warner, voltando já a falar de... A gente sempre volta pra esse assunto de super-herói, né? É por isso que a Warner, por exemplo, faz questão de botar uma mulher pra dirigir um filme da Mulher Maravilha, cara. Uhum. Porque um cara não vai saber dirigir um filme da Mulher Maravilha. Não tem como. Então, verdade. É meio que isso, assim. Uhum. Se quiser, legal. Se matem aí, discutem. Não, eu tô bem. Vou assistir no Netflix. O que, dessa vez, é verdade. Porque você pode assistir no Netflix. Ó, oh, rapaz. Pois é, véio, tô esperando a época que tudo vai ter no Netflix. Menos Game of Thrones nunca vai estar no Netflix. Aí é uma pena. Porque eu vou ter que ver no outro Netflix. Netflix. Pois é. Exatamente, o Netflix do Vitor. Pois é. Eu não... Minha falta de interesse vem mais do fato de ser uma série. Mais uma série, né? Concordo. E eu não tenho essa paciência pra assistir séries novas, mas... Não, o problema é tempo, né? Você tem que se dedicar muito. Um dia o mundo vai empurrar essa série tanto pra mim que eu vou acabar assistindo que nem eu assisti Breaking Bad. Porque eu não assisti Breaking Bad porque eu queria. Eu assisti Breaking Bad porque o mundo falou, assiste, ô imbecil. Aí eu... Obrigado, mundo. O mundo às vezes acerta. Obrigado, mundo. Então... Vamos ver. Futuro é incerto, né? Falando nisso, eu queria que a gente fizesse um podcast temático sobre Breaking Bad. Já falo isso, já tem tempo, cara. Vai ter. Um sobre Breaking Bad e outro sobre Better Call Saul. Tem que marcar. Só tô falando, então tá. Só tô falando. Vamos. Eu ainda tô na pilha, porque eu assisti há pouco tempo. Ano. Excelente. Eu também assisti de novo esse ano. No estúdio. Ave Maria, gente. Vocês são dedicados. O que me lembra de uma coisa, vocês tão ligados que o nosso querido Bryan Cranston vai aparecer em um filme. É verdade. Isso é uma notícia. Eu pensei, cara, eu tenho que jogar isso pro Fred, porque eu quero saber o que você acha disso. Porque a gente conversou sobre o visual dos pós-créditos lá e foi uma conversa horrível. Exatamente. O que você acha do Bryan Cranston como Zordon? Então... O Bryan Cranston, se eu não me engano, ele já dublou personagens de Power Rangers antes. Ele dublou um monstro. Uau. E é interessante voltar ele retornando à série depois de todo esse triunfo que ele conseguiu conquistar. Esse trunfo. E eu não sei o que eu... Sinceramente. Eu sei lá, velho. O Bryan Cranston é um bom ator. É ator de Emmy, é ator de Oscar. O que ele tá fazendo Power Rangers, né? Uma cabeça azul num vidro. Exatamente. Eu quero. Parte de mim quer muito que o Alpha seja o Aaron Paul. Só pra ter essa. Dinâmica. Essa dinâmica de novo. Ai, ai, ai, ai, ai. É tipo. Damn it, Alpha! É tipo o Martin Freeman e o Benedito, né? É. Faz tudo junto. Exatamente. Ai, ai, cara. Mas eu não tenho nada a adicionar disso. Talvez esse filme seja bom, talvez esse filme seja ruim. Vocês acham o primeiro filme do Power Rangers bom, ruim ou um lixo? Cara, eu assisti quando eu era uma criança. Eu não tenho ideia do que eu acho. O que você achou quando você assistiu? Que eu gostei, porque eu gostava da série. Agora, assisti de novo agora, talvez eu ache ridículo. Um lixo. Talvez eu adore, eu não sei. Talvez eu assista um dia. Mas assim, gosta mais quem gosta de... Quem é otaku, tal, eu gosto dessas coisas assim. Só esses otaku aí. Essas crianças aí. Então, pô, eu lembro que eu nunca gostei muito de Power Rangers, mas até que eu tinha uma simpatia pela primeira série, né? A primeira série lá que eu tive. Muita gente, todo mundo, né? Todo mundo as outras... gostava de Power Rangers um dia e gostava desse. Gostava da primeira, tipo a primeira temporada de Pokémon, os 150 primeiros Pokémon. Você fala, não, calma aí. Os novos são ruins, os bons são os antigos. Não, porque a primeira série do Power Rangers é sim melhor que as outras e a primeira temporada será? De Pokémon. Foda. Será que é mesmo? Ou será que é o que você lembra? Não sei. Eu sei que é o seguinte, quando eu era pequeno, eu já tinha um certo senso... anime. Anime. Não é anime. É quase um tokusatsu. Live action. É um live action, eu gosto dessa descrição. É, um Super Sentai. São adolescentes que lutam karatê com bomba. Nossa, e fazem... cara, depois... depois dessa aí, eu já conseguia ver, a visualizar o perfil no Orkut de vocês, a comunidade lá embaixo. Não é desenho, é anime. Vocês participavam dessa comunidade? Mas certeza. Não é. Então não tu vai... Calma aí, Fred. Você tá dizendo que Power Rangers é anime? Desenho. Power Rangers é desenho? Desenho. Enfim. É, vamos lá. É, vocês... Eu mandei... Eu mandei no Covil do Contos Acabados um trailer, vocês viram? Porque foi na época da E3, então ele pode ter caído no esquecimento, por acaso. Não sei se... Eu vi, é o da Moana. Moana, o próximo filme da Disney. Novo filme de lá Disney. Poxa, eu vi não, hein? Vou ver aqui, vocês vão falando aí enquanto eu vou assistindo. Ah, é? Mas caraca, tu não viu, velho? Não vi, velho. Eu costumo ignorar as postagens do Vitor, assim. Uau! Tô brincando, Vitor. É bom saber, né? Tô brincando. Vitor, eu te amo, eu vejo todas as suas postagens, você passou em seguida. Então, o que você achou, Fred? Eu gostei, tá, assim, não tem muita coisa, né? É, não tem muita coisa, mas eu... É um teaser, né, de um minuto, mas do que eu vi eu achei bacana, dá pra gente fazer algumas considerações. Qual é o nome aí do forró? Moana, eu mandei nos comentários aí do Skype. Forró, velho, faz isso meu pai falando. Então, meu pai fala, eu chamo tudo de forró. Eu achei legal essa primeira parte do trailer, que tá um 2Dzão, que me lembra um pouco a arte de Hércules, do Hércules clássico da Disney. Pois é, isso é um comentário que tá sendo bastante jogado e eu concordo. Pertinente. O character design eu achei bem bacana, porque são personagens diferentes, né? Eles não são abordados muito nos... É um Maori, né? E uma menina que... Ela é Maori também, né? Eu não tenho certeza. Enfim. Esse cara parece ser um maorizão cheio de tatuagem. Aham. É o Dwayne Johnson, né? É o Dwayne Johnson. É legal que ele tá muito empolgado com esse filme, porque é parte da... Meio que parte da cultura dele, de onde a família dele vem. Então, eu tô ligado, é verdade. Ele tá gostando bastante de fazer. E eu sigo o Instagram dele, ele fica postando fotos dele... Dublando, e ele tá só alegria. Eu tô gostando de ver a empolgação dele. Legal. A Moana, ela é tipo... É isso que eu acho meio chato, mas ela é... Qualquer personagem da Disney, igual, né? Mesma coisa. É Pocahontas? Mesma cara, mesmo olho, eita, mesma boca, eu acho isso meio paia. É, eu acho que eu gosto mais dessa arte do que da arte dos Croods. Que também é mais ou menos essa mesma ideia, né, de ser pré-histórico e tal, assim. Os Croods meio quadrados, assim, tal. Eu gosto mais dessa coisa mais redondinha, assim, do desse filme. Uma coisa que eu posso falar, esse trailer é muito bonito. Ele é extremamente bonito e, cara, tem uma cena, tipo, da Moana com o sol batendo nela e você vê os fios de cabelo dela batendo no sol, refratando o sol. Sim. Que é uma coisa mais bonita que a vida real. É, mais bonito que a vida real. É exatamente isso. Mais bonito que a vida real. Isso aí. Podia ser assim a vida. Bonito, velho. Gostei. Eu quero ver. Provavelmente vai ser um filme divertido, porque a Disney tá só acertando nas suas animações ultimamente. Aham. Né? Depois de John Lester ter assumido a presidência, as coisas estão dando certo. John Lester é um amor. John Lester é vida. Você viu o Zofili... Zootopia? Uau! Caraca, Vitor! Corta isso, tá? Zootopia! Não, Vitor, eu não vi Zoofilia. Sou totalmente contra isso. Nossa! Uau, eu não sei o que eu. Como eu me saúdo. Vitor, o que, é que você anda assistindo aí, né? Eu não sei o que eu tava pensando. O que essa palavra tava no seu inconsciente? Como é que funciona isso? Eu não sei. É só... Zootopia, né? Um bom filme. Achei demais. Eu gostei pra caramba do filme. Vocês assistiram Kung Fu Panda 3? Assisti. Não. E aí, gostou? Gostei pra caralho, velho. Bom filme, né, cara? Pensei que fosse ser ruim. Porra, eu gostei muito. Cara, é difícil ver isso, mas é uma trilogia que eu gostei muito dos três filmes, velho. Exatamente, fechadinha. Porque, assim, a DreamWorks tem a maldição do terceiro filme, né? É. Madagascar 3, esse filme... Era do Gelo? Então, não, Era do Gelo, não é da DreamWorks, não. É da Blue Sky. É da Blue Sky, enfim. Peraí. E eu sempre fiquei com medo. Agora que eu vi que o Panda 3 deu certo, eu tô mais confiante pro Como Treinar Seu Dragão 3. Tô feliz. E é bom, cheio de filosofias legais, né? Muito legal. Muito legal. Filosofias chinesas. É, tipo, essa nova temporada de continuações de filmes, eu tava com o pé atrás porque eu achei que ia ser quase tudo ruim, né? Que vai ter o novo Era do Gelo, que eu ainda acho que vai ser muito ruim. E aí eu... Pô, a cronologia dos filmes da Era do Gelo é mais complicada que a cronologia dos filmes do X-Men, né, cara? Começa, tipo, na pré-história, depois já tem humano, aí depois já não tem mais humano, aí depois vai pra Pangeia. Aí você fica tipo, caraca, o que tá acontecendo? Daqui a pouco é o Era do Gelo em Nova York, né? Os bichos estão muito zoológicos, assim. Por que a Era do Gelo ainda existe? Por quê? Me pergunta. Então, esses dois filmes são os que eu mais que tô achando que vai ser ruim. É tanto a Era do Gelo... É o 5, é o 6? Eu não sei mais. É o 10. E o Procurando Dolly. Procurando não, Dolly esse vai ser bom. Vai ser bom. Não, será? Não, esse vai ser bom. E eu tô achando que vai ser bom. Você é hater. Será? Vai ser bom. Não, Era do Gelo, se eu tiver que ver aquele esquilinho maldito tentando pegar anões mais uma vez, eu vou com dar certeza. Um tiro na minha cabeça. Não, então, antes assim, o anúncio do filme, que eu me lembro, foi um vídeo desses que era de, tipo, 15 minutos, o, entre aspas, trailer, que é aquela hora que ele bate no... que ele sai do... ele vai pro espaço, bate no meteoro, o meteoro vem pra Terra. Eu já olhei aquilo e falei, chega. Sabe por que Procurando Dory vai ser bom? Ou porque ele não vai ser ruim? A questão não é ele ser uma continuação ou não ser uma continuação. Independente do filme, se você tem uma boa equipe, uma boa direção, um bom roteirista por trás, esse filme vai ser bom. E quem tá por trás de Finding Dory, né, do Procurando Dory, é o Andrew Stanton, que é um dos caras que eu mais gosto, assim, da Pixar, ele junto com o Brad Bird. Esse cara, ele basicamente escreveu Toy Story 1 e Toy Story 2, ele escreveu Wall-E, ele escreveu Up, ele escreveu Toy Story 3 e ele tá fazendo agora o Procurando Dory. Então, e dirigindo. Eu concordo com você que isso é uma prova de que esse filme não vai ser ruim. Mas aí eu ainda não sei se ele vai ser bom, né? Porque... Caraca, como assim? Você acha que ele não vai ser bom? O cara, não, ele, tipo... Não, o cara é o cara, eu concordo. Não, esse filme tem a chance de ser ruim se... Procurando Dory foi o primeiro ruim desse cara, filme ruim desse cara, porque ele dirigiu uma sequência de filmes. Ele escreveu uns DSA também, cara. Ele escreveu os melhores filmes da Pixar, só isso. Ele escreveu Toy Story, Vida de Inseto, Toy Story 2, Monstros S.A., Procurando Nemo, Wall-E, Up, Toy Story 3, John Carter, que é um filme que eu gosto pra caramba, que já é da Disney no caso, e Brave. Brave não é exatamente o melhor filme da Pixar, mas ele é redondinho. Ele não é o mais original, mas ele é muito bom. E agora ele tá fazendo Procurando Dory. Tipo, como não confiar, né, nesse cara? Eu entendo levemente o medo do Alexandre, porque a Dory, ela é alívio cômico. Ela é o Minion. E se você... Não, calma. Também nem tanto, né? Não, mas é a impressão de que eu tive. Se você lembra de como é que a Dory é legal? Então, vamos fazer um filme dela também? Ah, bora. Vou dar um exemplo. Carros 2, vai. O Mate era alívio cômico no primeiro filme. E aí eles foram e botaram ele como o foco principal exatamente, do filme. Exatamente. Sabe quem era alívio cômico? Sabe quem era alívio cômico? Quem? Fala. Só o Gutman era alívio cômico. E fizeram essa série. Agora tem uma série só dele. E é excelente essa série. Mas Eu tô falando duas do histórico... temporadas já, vai ter a terceira. Eu tô falando do histórico da Pixar. E a Pixar não tem um bom histórico com isso, que é um filme, mas é um exemplo que a gente tem. Mas a Dory ainda, filmes, mesmo né? sendo um alívio cômico, ela é um ótimo alívio cômico. Ela tem uma parte mais complexa dela que eu acho legal. Mas será que sustenta um filme? Talvez. Galera, talvez não. Talvez vai se fuder. Vocês viram os trailers? Vocês viram o trailer e falou, eita... Psique dos personagens. Frederico, você viu os trailers e olhou assim e falou, velho, vai ser muito bom. Vai ter um casal homoafetivo nesse filme, eu tenho que ver. Porque a Pixar, olha como é que a Pixar tá dando um passo à frente de todas as outras. Mais ou menos, né? Porque, tipo assim, querendo ou não, tá todo mundo querendo um pedacinho do Somos Amigos de Todo Mundo, né? Então, assim, não desmerecendo... Uau! Uau, não, Alexandre! Não, não desmerecendo... O bicho tá... Ele é baixinho. Não, mas assim... É aquele lance do... Olha, gente, na minha escola tem uma garota negra, olha que legal. Tipo assim... Eu não sei até onde eles estão fazendo isso por um... Se a coisa certa a se fazer, ou porque eles querem mostrar que eles também são legais igual aos outros, entendeu? Uma coisa é você ter na escola uma garota negra, outra coisa é você ter uma garota negra na escola e falar, olha, gente, olha como nós amamos os negros. Exato. Olha, uma garota negra, então... Então, esse é o meu medo, entendeu? Eu acho que tem grande chance da Pixar não fazer... não ser... Não escrota, né? Esse tipo. Não, o que enfim, vou entrar no assunto polêmico. Zootopia, ele mexe com esse assunto, por exemplo, mexe de uma mesmo, forma diferente. Muito massa. Sem precisar ficar apontando e falando, olha, racismo exatamente. É ruim, racismo exatamente. É ruim. Concordem. E outra coisa... A Pixar isso também. Eu acho legal a Pixar ter feito isso, porque isso que o Alexandre falou é meio verdade, do tipo, pode ser que eles estão fazendo só por politicagem. Mas ao mesmo tempo não, porque a recepção não é boa. Ela faz isso e a recepção de quem assiste os filmes da Pixar, que são crianças e os pais das crianças, foi muito ruim, pra falar a verdade, pelo menos aqui no Brasil. Tipo, nossa, tá querendo influenciar as nossas crianças. Ei. Não assistam filme da Pixar procurando Dory. Tipo, ridículo. E a Pixar tem que continuar fazendo isso mesmo, porque essa galera babaca que não assista, entendeu? Exatamente. Boicote o mundo mesmo. Boicota o mundo aí. Para de usar Facebook, para de usar Google, enfim. Para de usar YouTube, que é tudo feito pelo pessoal que é livre e faz o que quiser da vida e ninguém tem que se meter na vida dos outros. É a favor do... E só da Pixar ser a primeira ou uma das primeiras dessa leva de animações a fazer isso, já tiro o meu chapéu e já me adiciona mais um ponto na vontade de assistir esse filme. Fora que a Pixar. Eu sei que o Alexandre tá fazendo o advogado do diabo pra contestar, mas a Pixar sabe mexer com o psique dos seus personagens. Ela sabe emocionar, ainda mais o Andrew Stanton, que é um escritor maravilhoso. Ele já deu uma palestra no TED, que eu recomendo que todo mundo assista. Ele fala um pouco sobre como fazer filme. Inclusive, link no post... Vai ter link do post nesse TED, é traduzido, TED com Andrew Stanton, todo mundo tem que assistir, porque, tipo, é bom pra vida, entendeu? É bom pra você ter um pouco mais de inspiração na sua vida. Enfim, Andrew Stanton é maravilhoso, esse cara, eu confio nele, esse filme vai ser maravilhoso. Depois vocês assistam, vocês dois, viu? Andrew Stanton, As Pistas para uma Grande História. Você não manda em mim. É uma palestra de, não sei, 10 minutos, 15 minutos, por aí, sei lá. Assistirei. Enfim, é maravilhoso. Toda vez eu assisto, cara. Já vi isso uns 20 vezes. Gente, ó, só pra constar quem tá me ouvindo, eu sou uma pessoa legal, viu, gente? Eu não sou um escroto. Eu tô fazendo o papel do advogado do diabo de propósito aqui pra poder a gente ter uma discussão saudável, tá? Aham. Agora é isso. Verdade. Eu juro. É verdade. Então, se tem pessoal aí que acompanha a gente, mas que não é dos games, que eu sei que tem muita gente que não é dos games, mas ouve a gente pra ficar falando, pra se entreter com as nossas discussões sobre filmes super-heróis e melhores filmes super-heróis e filmes da Disney, etc. Uhum. A E3 é basicamente uma feira gigantesca que acontece em Los Angeles sobre o mundo dos videogames, a indústria. É onde as principais empresas... De jogos e de hardware, e até mesmo de placa de vídeo agora, se reúnem para fazer os seus anúncios para os próximos meses, para o próximo ano fiscal. Esse ano a gente teve a edição de 2016, essa feira acontece já tem já uns 15 anos, já uns 20 anos, e a gente teve uma semana inteira, que foi a semana passada, só dedicada a isso. A internet para, pelo menos nessa bolha, né, do videogame, a internet para, pra todo mundo assistir conferência e discutir, e ficar analisando o trailer e ficar especulando. E é bem legal, é bem legal. Sempre se abraçar e chorar. É. Algumas mais legais que as outras, outras não tão legais. A desse ano eu acho que foi bem bacana, a discussão toda, toda a brincadeira que a gente fez. E a gente teve, primeiro, as empresas um pouco menos importantes fazendo seus anúncios, que a gente pode falar aqui mais ou menos, que é a Electronic Arts, né, a EA. A gente teve também depois a Bethesda e também a Ubisoft. Alguma coisa legal que vocês acharam dessa empresa? Dessas três? Então, a EA foi ruim. Eu não gostei de quase nada. É, eu tava esperando, porque não. Eles têm os direitos de Star Wars. Eles estão com os direitos de Star Wars, então eles têm. Eles podem fazer jogos, o que eles quiserem. E aí eu tava esperando alguma coisa desse lado. E o que eles mostraram desse lado foi um vídeo ridículo de por trás das cortinas. Olha, eu tô desenhando aqui arte para o jogo que vai sair em 2028. E aí não mostraram quase nada, mostraram uma imagem que eu fiquei, uou, legal, mas é só isso. Eu vi a apresentação da EA e, assim, eu devo dizer que foi um show muito melhor do que o que fizeram no ano passado, né? Uma apresentação melhor, porque ano passado foi ruim de doer, assim, foi tédio e sono, e pelo menos esse ano não teve o Pelé falando de futebol, não tinha um carro entrando do teto, e o povo, tipo, eles foram mais concisos e conseguiram dar uma informação mais direta. Mas as informações que eles tinham pra dar não eram tão legais, então, assim, é o Madden, NBA da vida aí, são jogos que pelo menos eu acho que pra gente não são tão importantes, assim, né? Moto história no FIFA, né? Isso é legal. Isso, tipo, uma coisa legal do basquete, né? É o 2K, como é que é o nome do jogo? O basquete não é da EA. Da EA? É não? Não. Ah, enfim, esse jogo de basquete aí, ele tinha um modo de história que é até interessante, algo que não tinha jogo de futebol. E é legal um FIFA ter um jogo de uma história também, acho maneiro. É interessante. Por mim a gente pula EA agora, se vocês quiserem falar mais. Eles mostraram jogos de tiro lá que... Olha, eu não me importo, mas eu achei os trailers legais. É só Battlefield é da EA, não é? Da DICE? Battlefield é da EA. Battlefield 1, é engraçado, eu tava um pouco hypado quando eu vi os trailerzinhos, mas assim, eu nunca joguei Battlefield de verdade, e eu sei que eu não vou jogar esse jogo, mas parabéns pra eles por estarem fazendo um jogo que parece ser bom. Ah, pois é. Eu vejo por esse lado. Eu não gosto de... Na verdade, não é nem que eu não gosto, eu não jogo. Aí eu não me empolgo exatamente com o que eles mostram, mas o que eles mostraram eu pensei, poxa, isso aí é legal, eu espero que alguém jogue. Foi um trabalho de advertising muito bom, são trailers muito legais, o que eles mostraram é muito, muito maneiro, saca? Titanfall lá com o Titã, que tem, tem uma consciência dele própria, ele é um personagem, ele não é só um acessório. E Titanfall agora serve a PS4 também, né, velho? Sim, primeira vez vai ter o modo single player, uma campanha. Uma coisa que muita gente reclamou, né, do primeiro que não tinha, que era focado somente no multiplayer. Dessa vez vai ter. Eu acho que é importante um jogo ter campanha, mas espero que eles façam bem feito. Porque, assim, o último Battlefield que eu joguei foi o 3, e apesar dele ter campanha, a campanha dele é um lixo, saca? Então, assim, espero que eles adicionem campanha no Titanfall 2, mas que seja uma campanha decente. Pra mim, eu acho que o Titanfall, apesar de ser uma franquia legal, assim, já é uma franquia, né? Eu não acho que ele tenha o mesmo peso que os jogos como Call of Duty e Battlefield têm. Pra mim, ele veio pra competir com esses dois e meio que não consegue, entendeu? Então, eu não sei muito bem. Eu não sei se ele compete a esse nível, mas eu acho que é um jogo que é muito bem falado, bem respeitado, assim. Não um jogo que caiu tanto no esquecimento, até que por um bom tempo a gente escutou a gente falar desse jogo, né? Espero que o 2 seja bom. Se sair pra PC e se eu tiver um PC que roda, eu vou querer jogar ele, vou dar uma chance. Então vamos pra próxima? Vamos. Não? Não? vamos. Vamos, né? A Bethesda foi a próxima que a gente teve depois aí da EA. E a Bethesda mostrou algumas coisas importantes, assim, meio interessantes. Mostrou a volta do Blink-182. Como é que é? É verdade. É sério isso? Eles tiveram um show depois da conferência, eles tiveram um showzinho fechado. Caraca! Poxa, mas que louco. Ué, mas por que os caras chamaram o Blink-182 pra fazer um show fechado, velho? Pra entreter a galera. Pra entreter, né? Quem tava lá. Tá. É o showzinho da E3. Pra entreter empresário? Os VIP, é. Não, os empresários, os jornalistas, né? Então, a Bethesda, ela começou falando mais ou menos assim, do sucesso que o Doom teve, que, diga-se de passagem, parece ser um jogo bem bacana. E que apareceu a E3 inteira, em todas as conferências do universo, né? Que era o jogo, inclusive. No ano passado, exatamente. E realmente é um jogo bem bacana. Aí ela falou também um pouco sobre Skyrim, a gente tem um novo remaster aí anunciado. E eu tenho alguns adendos pra falar sobre esse remaster de Skyrim pro PS4 e Xbox One. Skyrim já é um jogo que já é bem velho, ele saiu faz muito tempo. E todo mundo já jogou. E quem já jogou, não vale a pena jogar de novo. E quem não jogou, vale a pena. Só que eu tô vendo um pessoal falando bem assim, nossa, mas anunciaram Skyrim com texturas novas e não sei o que, isso já existe no mod do PC há muitos anos. Realmente, isso é verdade. E a versão do PC ainda vai ser mais bonita do que a nova deles, né? Então, só que tem uma coisa que tem na versão de PS4 que não tem como ter na versão de PC. Que acontece? O Skyrim de PC, que saiu há um bom tempo e tem essa cultura dos mods, você consegue botar textura gigantesca de 4K e você consegue botar mapas e trocar modelos e deixar o jogo muito mais bonito. Só que você não consegue mexer na iluminação do jogo, você não consegue deixar a iluminação global, você não consegue mexer no fog, no tempo de renderização, na otimização, na quantidade de frames que você quer que aquele jogo... Na quantidade de frames até tem, mas ainda assim não é uma coisa muito comum. E essa versão pro PS4, não tô defendendo a versão de PS4, mas tô falando que vai ter uma coisa que a versão de PC não tem como ter. Uhum. Que vai ter iluminação volumétrica, luz volumétrica, vai ter iluminação global, você vai ter uma taxa de frames mais travadinha, certinha, entendeu? E as texturas vão ser texturas feitas pela empresa, pela Bethesda. Querendo ou não, cara, querendo ou não, você pega uma textura maravilhosa feita por fã, pro jogo ainda assim é feita por fã. Raro a qualidade ter a qualidade do jogo, né? A qualidade do jogo, exatamente. Ainda assim não é uma textura que foi imaginada pro jogo, que é aquela visão que os desenvolvedores têm. Então, quem não jogou Skyrim nunca na vida e tem um PS4, um Xbox One, eu acho muito difícil não ter jogado, cara, vale a pena. Aí vale a pena. Aí sim, nessas condições, valem a pena. Acho isso. Eu acho que quem já jogou, dificilmente vai querer jogar de novo, porque é um jogo muito grande e talvez não valha a pena pegar essa nova versão. Mas quem não jogou, eu acho que é uma ótima maneira de brincar. Exatamente, e ele vai estar bonitinho, principalmente por causa dessas coisas, porque não se trata só de textura, né? A cultura de mods é textura e modelo. Só que você não pode mexer na renderização, não pode mexer na luz, não, enfim, né? Não tem como você abrir o jogo na engine e mexer no próprio jogo, né? É verdade. Isso. A Bethesda anunciou também o Prey, só que todo mundo imaginando que seria Prey 2, na verdade não é Prey 2, é só Prey. É estranho o reboot de uma série que só tem um jogo, mas... Foi assim também, não foi? Também, foi assim. E o Prey, esse novo de 2016, que eles anunciaram, que provavelmente vai sair só no ano que vem, ele aparentemente não tem nada a ver com o primeiro Prey, né? Tá bem interessante, ele mexe com temáticas psicológicas e, enfim, eu quero ver. E é Prey de... não é Prey de rezar, tá? É Prey com E. Prey com E. É caça, né? É, de caçado, caça isso. Eles mostraram... Presa. Eles mostraram Quake Champions. É legal ver a Bethesda ter o Wolfenstein, Doom e Quake. Tipo, ela pode fazer tudo. Quake... parece que eles fizeram... que eles estão fazendo uma coisa tipo... Arena, Fortress, né? Sim. Overwatch agora. De ter uns personagens certos pra classes. Isso é estranho, porque era assim, né? É a nova tendência, tá todo mundo meio que com MOBA, né? Tá todo mundo querendo deixar o jogo um pouco MOBA, né? Eu acho que eles não deviam ir pra esse lado, porque eu acho que vai ter muita comparação com Overwatch, porque agora Overwatch é o que as pessoas estão olhando como o ponto principal lá, tipo, Não, Battleborn é um bom exemplo de como não dá. Eles lançaram ao mesmo tempo que Overwatch, porque eles são loucos. E aí, Overwatch pegou toda a atenção deles e... Não, ninguém vai jogar esse jogo, cara. Enfim, eles fizeram mais ou menos isso com o Quake mesmo, né? O Quake Champions. Eles vão focar no multiplayer, vai ter mais ou menos essa questão de ser arena. Alguns fãs de Quake, assim, mais clássicos, Não sei o que eles estão achando, porque parece que tá bem diferente. É, eu não joguei Quake multiplayer, eu só joguei o single player. Quer dizer, minto, eu joguei tipo só o Quake 2 no Play 1. E eu gostava muito, tanto do multiplayer quanto do single player. E esse jogo eu acho que não vai ter single player, vai? Não, parece que não. Não. Até parece. Porque, é, mas parece eles que não. Só mostraram um trailer, né? É Quake Arena, eu tive a impressão que era um Quake Arena, não, só mas que vai ser, os mods vai ser de hoje em dia, assim. Vai ser isso mesmo. E assim, Quake, apesar de você ter gostado da single player, né, essa na verdade não é a fama de Quake. Ele é mais famoso pelo multiplayer mesmo, uhum. Então talvez eles focando no multiplayer seja a melhor coisa a fazer, porque eles já fizeram o Doom, né? Uhum. E o Doom é basicamente Quake... Que é basicamente o Wolfenstein, então eles já fizeram, assim, eles já têm essa experiência single player. E aí, pegar o Quake e focar no multiplayer talvez seja inteligente. Eles mostraram também Dishonored 2. Eu, particularmente, gosto muito do Dishonored 1, do primeiro. Uh-huh. E eu tô ansioso pra ver o 2, tá? Dishonored 1 é um jogo que eu gosto bastante, eu gosto muito... ele não é perfeito, tá? Mas eu gosto muito de como ele consegue misturar o stealth com primeira pessoa e com... Essa temática steampunk, eu acho bem bacana, assim, como o jogo brinca com isso. O 2, espero que eles melhorem, reconheçam os problemas que tem no primeiro. E pode ser um jogo bom, eu conheço gente que ama, tipo, de paixão mesmo, assim, o Dishonored 1, mais do que tudo. E que tá louco pra jogar o 2. É interessante ver esse fenômeno. Mas isso foi Bethesda, tá? Também é bem melhor do que a da EA, mas ainda assim não foi a melhor apresentação de todas. Uhum. Isso leva a gente para a Ubisoft. Antes da gente ir para a Microsoft, vamos para a Ubisoft. Uhum. 30 anos, né? 30 anos de Ubisoft de e eles anos. Não mostram nenhum joguinho do Rayman. Uhum. Isso então, é muito triste. É. Nem do Prince of Persia. Eles não mostram nenhuma coletânea de Rayman. Não teve nenhum aniversário. Né, não teve Ubisoft. Nada que dizia, ok, estamos comemorando o aniversário de 30 anos. Essa conferência podia ser a conferência do ano passado, de 29 anos, uhum. E... Não faria a mínima diferença. É verdade. Porque eles poderiam ter apresentado, nem que seja uma coletânea, né? Uma coletânea assim, comemorativa de Rayman, com todos os jogos. É. Ou até mesmo uma coletânea de Prince of Persia, sei lá, alguma coisa assim. Não mostraram. Não é coisa. Vou ser bem sincero. Aniversário da Samus. Eu não tava ligando pra Ubisoft, então eu nem vi, eu fui ver ela. Eu não vi a conferência da Ubisoft ao vivo, assim, eu vi ela só. Os pedaços depois. Então eu não ligo. Se vocês quiserem comentar qualquer coisa aí. Uhum. Antes da conferência tinha vazado já uma imagem do. Do. Como é que é o nome do jogo que você hackeia as coisas? Watch Dogs 2. E é estranho porque vazou muita coisa, tipo, um ou dois dias antes dessa E3. Eu tenho a impressão de que os caras estão vazando coisa de propósito pra poder o povo começar a comentar antes da E3, velho. Não, porque existem essas teorias aí, por mim, tanto faz. Enfim, eu vi, né, o trailer antecipado lá do Watch Dogs e eu tinha, assim, a primeira coisa que eu pensei foi, véi, esse jogo tá lindo. Isso é um trailer da Ubisoft e eu sei que, com certeza, o jogo não vai ser daquele jeito, mas, assim, o trailer mesmo, o gráfico do 3D do trailer é muito, muito, muito bonito, assim, parece realidade algumas coisas, assim, principalmente, tipo, o prédio, o chão... poste, os materiais são muito bonitos. Mas assim, é o Hot Dogs, né? Então a gente já sabe o que esperar do jogo. Será? A gente esperava muita coisa do jogo passado. A gente, no caso, os... Eu esperava. O público. Eu fiquei louco. Esperava muita coisa do primeiro Hot Dogs e não foi nada demais. Uhum. Foi... Não foi um jogo ruim, foi um jogo médio. Uhum. Que foi prometido mais. Cara, aquela conferência foi num PlayStation Experience. Não sei que eles tinham exibido pela primeira vez o Watch Dogs. Não, foi na E3 mesmo. Foi na E3 mesmo, né? Foi, Eu fiquei maluco, pô, com aquele trailer. O trailer do Watch Dogs 1 até hoje é muito impressionante. Parece que é um jogo, assim, espetacular. E o jogo é bem... Mas é muito abaixo da expectativa. E aí o 2, todo mundo já tá com expectativa nenhuma. Então, assim, boa sorte pra esse jogo aí, né, velho? Ah, já faz tempo que eu tô cansado desses jogos de mundo aberto da Ubisoft, que eu não... Por que as pessoas ainda se empolgam? Eu não sei, eu não entendo. As pessoas ainda se empolgam? As pessoas se empolgam. Existe fãs da Ubisoft que se empolgam com Far Cry e com Assassin's Creed e com Ghost Recon e com Watch Dogs agora. Nossa, Pra que... mim, é engraçado porque o povo fala de quando a gente. Quando o nintendista fala de jogo, fala de Marizel, do povo acha papo antigo. Eu escuto esses jogos e eu acho papo antigo, saca, velho? Ah, Assassin's Creed de novo. É, esses joguinhos aí de novo. Eu. Fã de Ubisoft existe, eu conheço alguns. E eu entendo o lado deles porque eu sou fã da Nintendo. Uhum. Eu pessoalmente não entendo. E mas aí, tu acha, e tu acha que é manjado, vai... não, já isso aí, velho? O quê? Que já é manjado esses Watch Dogs? Watch Dogs não, mas o... Os jogos da Ubisoft. O negócio é que parece que eles usam a mesma engine pra fazer o... Uhum. Os jogos dele. E aí todos parecem o mesmo jogo. Mesmo sendo jogos completamente diferentes, uhum. Eles têm a cara de ser o mesmo não, jogo. Pois é, eu sinto que tô jogando o mesmo jogo tem 5, 6 anos, pô. Aham. Uhum. Eu nunca me importei com esse lado da Ubisoft. A Ubisoft eu gosto mais do lado... É, como é o nome da empresa secundária deles lá? UbiArt? UbiArt eu me importo. É, pois é. Esse lado é um lado que eu presto atenção. Quando eles, e quando não teve nada, né? Coisa. Não teve nada. Não, e assim, a Ubisoft é famosa de sempre mostrar um jogo surpresa no final. Uhum. E o jogo surpresa do final foi... É, snowboard, mundo aberto de snowboard agora, porra. Que legal. Você sobe a montanha, aí você desce a montanha. E aí você escolhe o mapa, no mapa, um lugar novo pra você subir a montanha. Aí você vai pro topo da montanha, e aí você desce pula. De novo. Aí você... Não, só que agora você pode descer de paraquedas. Ou você pode descer de esqui. Ou você pode descer de trenó. Ou você pode descer capotando na neve. Ah, vai se... Isso não é jogo pra você apresentar como a surpresa final lá. Eu tava com uma pessoa que se importa com a Ubisoft assistindo na hora. E até ele achou ridículo essa... Steep é o nome do jogo. É, não. Não, Ubisoft. Não. Minha nota de 0 a 10 pra conferência da Ubisoft é não. Ótima nota. É. Ah, isso me lembra de uma coisa. É, South Park. South Park. South Park. É, foi uma coisa boa do Depp Farias. Parte legal. E eu acho que, tipo, agora que isso diz muito sobre a Ubisoft, né? Sobre a Ubisoft e sobre a conferência. Porque o melhor jogo delas foi o South Park. Agora que Paper Mario não é mais Paper Mario, é um jogo genérico qualquer. Era um? É, exatamente. South Park veio pra substituir. South Park tá aí pra jogar alegre. Agora sim a gente entra para as três principais, uhum. Que, começando com a Microsoft, foi a primeira dessas três principais. Microsoft! Eu acho que a conferência da Microsoft foi interessante, peculiar. Eu acho que foi muito bom, só que não tinha muita coisa para mostrar, assim, que fosse que animasse tanto, mas eu acho que foi uma conferência muito legal. Sabe uma coisa que a Microsoft, tanto a Microsoft quanto a Sony, eles tiveram... Que é uma coisa ótima para E3. Eles tiveram um ritmo. Eles foram mostrando um jogo depois do outro. Eles só paravam pra falar alguma coisa quando eles tinham alguma coisa que tinha que ser falada. Subir no palco, assim, uma pessoa só subia no palco quando a coisa que eles tinham pra falar era importante. Não, era, não paravam pra mostrar o por trás das cortinas lá de nada. Teve muito menos enrolação do que o costume, foi, né? Pois é, não teve enrolação quase nenhuma, né? Nas duas conferências. Então, já gostei disso. A Microsoft, ela não tem jogos... Tipo, ela tem jogos, sim, mas ela não tem jogos que empolguem tanto quanto as outras empresas. Mas... Ela tá trabalhando bem. Eu acho que ela fez... Os jogos novos dela. Ela fez muito bem com o que ela tinha pra... Ela mostrou muito bem o que ela tinha pra mostrar, saca? E... Então... E eu gostei do show, saca? Eu acho que foi tudo muito legal. O Phil Spencer falou bem, as pessoas que foram, tipo, foi um showzinho caprichado, saca? Phil Spencer, eu gosto desse cara, eu gosto tanto desse cara. Eu não esperava gostar de um cara da Microsoft. Também. Eu também. Não, o que ele tá fazendo é interessantíssimo, né, com a Microsoft. A Microsoft basicamente começou a conferência dela anunciando o Xbox One Slim. Uhum. É. Que eu acho que assim, é basicamente, o Xbox One Slim, pra não criar confusão, pra quem estiver ouvindo isso aqui do nosso podcast, ele não é o Xbox Scorpio. É o Slim, Xbox One S. É basicamente o Xbox One que a gente tem no mercado hoje, com algumas coisinhas capadas, né, assim, tirou aquela entrada do Kinect pra deixar o videogame mais barato, e ele é menor também. Ele deve ser um pouco menor que o PS4. Ele não, teve confusão. Eu mesmo ele não é melhorzinho, não? Tecnicamente? Não, o Xbox One S não é melhor. Ele é a mesma coisa. Inclusive, o Phil Spencer falou isso depois da conferência de novo. Ele falou, gente, é o mesmo videogame. Quem tem o Xbox One antigo não vai ser prejudicado, porque é o mesmo videogame. A diferença é que é um redesign, ele é menor e mais barato. Só isso. E ele ainda falou assim, os jogos vão rodar do mesmo jeito nos dois consoles. Não, isso, não é a mesma não coisa. Frescura, não vai rodar melhor no Xbox One Slim. Então eles abriram a conferência mostrando isso, que eu achei bem legal. E assim, já era esperado, eu acho que foi um pouco triste o videogame se chamar Xbox One S, porque eu já tava esperando o Project Scorpion da EC3, eu não assisti a conferência, e depois eu vi que já tinha o trailer desse videogame, que é o tal S. E eu fiquei pensando, então esse é o Project Scorpion? E assim, não tinha visto nada demais, e eu vi que ele roda vídeos em 4K. Eu falei, então deve ser esse videogame mesmo, novo. E depois que eu conversando com o Fred, que ele falou que teve o videogame, sim, mais pra frente e tal. Eles mostraram o Xbox One S no início da conferência e o Project Scorpio no final. Eu acho que o nome um pouco foi um pouco triste no nome do console. Ah, não, o Project Scorpio é só o projeto ainda, né? Não é o nome final. Então pode ser que no futuro isso vai ser mais tranquilo. É tipo como o NX não... Não vai se chamar NX. Mas ia ser muito bom, se fosse. Ia ser muito bom. Então, aí eles mostraram isso que eu já achei interessante, e depois eles começaram a mostrar várias coisas, né? Jogos novos, um jogo que eu posso destacar aqui que eu achei bem bacana. Dois, na verdade. O primeiro foi o We Happy Few, que é um jogo que não foi anunciado nessa E3, ele já tinha sido mostrado em outras apresentações, mas eles mostraram um vídeo bem legal. Legal pra caralho, velho. Que sensacional esse jogo, eu tô muito animado por ele. Tem uma pegada de BioShock que eu acho muito interessante. Uau, cara, eu ia falar exatamente isso. Eu amo tanto BioShock que, assim, eu não vou ter que jogar esse jogo. E eles mostram. E um outro jogo que eu queria falar também, aí depois vocês discutem, é o jogo do Inafune, né? O Record, que parece estar bem interessante. O Inafune atualmente tá com um nome meio manchado, mas. O Inafune, o outro lado da... tem mais gente no Record, não é só... O Inafune contratou o sósia dele pra fazer Mighty No. 9, aí ele falou, cara, segura a aí que eu vou fazer lá o Record. Aí ele foi fazer o Record. Sabe o que eu acho? Aproveitar que a gente tá no assunto, eu acho que o Inafune, ele só botou o nome dele lá no Mighty No. 9 pra puxar compras, puxar dinheiro... E aí, pronto, é só isso, ele não fez mais quase nada. Conseguiu. Mas desde que esse jogo tinha sido anunciado no Kickstarter, ele tinha comentado que ele fez os designs dos personagens e tal. Então, assim, eu não sei até onde o game design do jogo foi ele que criou, tanto no Mega Man antigo e principalmente no Mighty No. 9. Eu acho que ele não entrou no jogo como game design, que eu acho que é o principal problema, ou como environment artist. Eu acho que ele é o cara que criou o personagem e a história do jogo, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tava esperando demais de um cara que tá criando só o conceito. Eu não tava esperando nada. mas tá. Sei lá, é um jogo médio. Eu não paguei nada, então eu não me importo muito pro que tá acontecendo. Também não. Se ele não tivesse conseguido 4 milhões no Kickstarter e atrasado 5 vezes diferentes lá, tipo, por 2 anos, as pessoas nem se importariam dele não ser a esse lá, nível, né? Não importaria tanto. Mas ele atrasou, e ele atrasou com 4 milhões disponíveis pra ele, então não teve muito... É estranho, porque... Essa é a questão, né? Essa é a questão. O nome Inafune, ele tá usando muitas vezes, e eu fico me questionando o que diabos é que ele realmente faz, porque aqueles jogos de 3DS lá, os... Alguém sabe o nome do jogo? Do Volt? Alguma coisa Bolt? Não sei. Enfim, tem uns, teve uns dois... Tipo assim, desde a do Kickstarter, do Inafune, tem uns quatro jogos que tem o nome dele desde então, saca? E assim, alguns já saíram, já saiu uns dois, e agora tá saindo esse, já vai sair o outro Record. E eu fico assim, véi, ou esse cara tá fazendo todos esses jogos ou ele não tá fazendo nada. Mas e olha, o Record é um caso excepcional, porque eu acho que o Fred sabe disso. Uhum. Tem gente que era da Retro Prime. Studios. Com certeza. Então, é algo que eu quero muito falar sobre o jogo, mas conclua. Inclusive, eu quero fazer, ou não sei se pro YouTube ou pro podcast mesmo, um episódio só sobre a Retro Studios, porque esses caras têm uma trajetória bem legal. Eles eram da Iguana Games, que depois virou a Clan, aí depois virou o Retro Studios, eles trabalharam um monte de projeto bacana. Tinham jogos fazendo, aí o Miyamoto falou, não, faz só a Metroid aí. Exatamente. É. Então, só pra constar, tem uma trajetória bem interessante. Um jogo lendário. Depois, a gente fala depois disso. Uh-huh. Só pra constar, o jogo que eu tava querendo falar era o Azure Strike Gunvolt. Ah tá, eu sei, do 3DS. Aham. Sei, falam bem desse jogo. Ele é bom, é verdade. Mas justamente ele parece que já tem um esquema que lembra um pouco mais de Number 9, que é o cara de você não matar o inimigo quando você atira nele. O inimigo fica em outra fase e você meio que suga a energia do inimigo. Que o Magic Number 9 você dá o dash pelos inimigos, saca? É isso mesmo. Enfim, eles mostraram esse Record, eu fiquei animado, apesar o trailer, de ser na fúria. O trailer é porque sensacional. Porque tem mecânicas do Metroid Prime ali, você já consegue ver. Uh-huh. Eu gostei muito do trailer. Eu acho que que elementos do level design lembram muito Metroid Prime. E mecânica mesmo, tem uma mecânica lá que é parecida com a da Spider Ball. Uhum. Né? É bem interessante. Enfim. Eu tô muito animado e eu acho que assim, esses caras que saíram da Retro Studios, eles que tinham comentado que não aguentavam mais fazer Metroid, saca? Pois é. E assim, eu vejo o lado deles porque realmente deve ser chato os caras entrar na empresa e fazer três vezes o mesmo jogo e talvez quatro, né? Dependendo do que a Nintendo quisesse que eles fizessem. E é um pouco irônico eles estar fazendo um jogo que se baseia muito em alguns conceitos que eles usavam em Metroid, né? Exatamente. Assim, um pouco sobre a conferência da Microsoft é que, apesar de eles terem mostrado os jogos que não necessariamente empolgaram mais que os jogos da Sony, tem umas coisas conceituais que não é todo mundo que entende, nem mesmo o público de videogame que entende, porque é bem técnico assim, que eu achei muito importante para a indústria dos jogos de um modo geral. Algum tempo atrás, o Phil Spencer ele já tinha anunciado a tal da UWP e da UWA, que é Universal Windows Platform e Universal Windows Application, que ia funcionar em todas as plataformas Windows a partir do Windows 10 e do Xbox One. O que significa isso na prática? Isso basicamente significa que a gente vai ter retrocompatibilidade para sempre nas plataformas da Microsoft. Isso começou agora com o Xbox One tendo retrocompatibilidade com jogos do Xbox 360. A única coisa que precisaria ser feita, no caso de empresas que são terceiras, né, de third parties, era eles quererem, eles chegarem e falar, beleza, pode liberar aí, e aí libera. Tanto que hoje já tem uma biblioteca gigantesca de jogos de Xbox 360 que você pode jogar no Xbox One tranquilamente. Você só põe o CD lá e joga. E a partir de então isso vai continuar funcionando para sempre, porque todas as plataformas de Windows que saírem daqui para frente vai funcionar, todas as aplicações vão funcionar nela. E eu acho isso muito massa, velho. Então, isso é muito interessante. Não é todo mundo que entende, por isso que eu tô tentando explicar aqui da forma mais didática possível. Ou seja, todos os softwares que a gente tem que são da Microsoft, que são UWA, vão funcionar em todas as plataformas que são as UWP. Daqui pra frente, independente da plataforma. É lógico que as plataformas que forem saindo mais pra frente, elas vão ser cada vez mais robustas, e as aplicações pra essas plataformas mais robustas, invariavelmente vão deixar de funcionar depois de um tempo nas plataformas mais antigas. Mas o conceito é basicamente esse: enquanto a plataforma puder rodar, ela vai estar rodando. Então é um conceito que eu acho assim, que não ficou muito claro ainda, mas que a Microsoft está seguindo um caminho muito interessante. Inclusive é uma peculiaridade dessa E3. As três principais grandes empresas, que é Microsoft, Sony e Nintendo, seguiram caminhos completamente diferentes. E é justamente por isso que eu não considero que dessa vez tenha um vencedor. Eu não considero que a Sony ganhou, ou que a Microsoft ganhou, ou que a Nintendo ganhou. Porque elas foram para caminhos muito diferentes. Entendeu? A Sony foi para um lado, a Microsoft foi para o outro, e a Nintendo foi para o outro. Ela não tá nem se importando. Porque Eu acho que os três ganharam, na verdade, assim. Sabe quem ganhou? Os jogadores. Você. O Vitor. Eu. Vitor. Eu ganhei. Eu ganhei a E3. Sabe quem eu? Você, querido ouvinte, que está ouvindo essa discussão. É, então, assim, é, que fique bem claro, assim, isso foi uma coisa bem legal que a Microsoft mostrou. Ela bateu muito na tecla nessa apresentação, porque todos os jogos que eram exclusivos de Xbox One, ela mostrava lá, exclusivo para Xbox One e Windows 10. Uhum. Inclusive, você vai poder... usar o mesmo save, tanto na Xbox... Você vai comprar o jogo só uma vez, vai poder jogar ele na qualquer plataforma Windows que você tiver, que rodar aquele jogo. O save vai ser preservado. E na maioria dos casos, vai ter crossplay. Então eu jogo no Xbox com o cara que tem PC, e a gente consegue jogar tranquilo, disputar um com o outro. E é basicamente isso. Isso é muito legal. Eu ia comentar legal. Isso, legal. Porque... geralmente, em todas as outras conferências da Microsoft, em todos os outros anos... Eu achava legal a conferência deles, quando eu achava legal, né? Uhum. Mesmo assim, eu pensava, tá, eles têm esses jogos legais, mas eu não posso me importar muito porque eu não tenho Xbox, então eu provavelmente não vou jogar esses jogos, a não ser que eu vá na casa de alguém que tem um Xbox e eu posso jogar na casa deles. Agora, esse ano, é o primeiro ano que eu posso realmente me empolgar com os jogos, porque... Você pode a maioria jogar, né? deles eu posso jogar no meu computador. Exatamente. Então, agora... A Microsoft basicamente mostrou que Xbox não é mais só o console. O Xbox é um ecossistema. Uma coisa que eu vi no Overlord, e eu gostei muito do que eles falaram, é que, poxa, mas com os jogos saindo pra Windows 10, isso não desvaloriza a plataforma Xbox? E aí a galera do Overlord falou, cara, não. Pode até desvalorizar a plataforma Xbox, mas valoriza todo o ecossistema. Uhum. Porque saindo para o Windows 10, mais pessoas vão jogar esses jogos, mais dinheiro essas empresas vão ter, mais sequências e mais franquias elas vão poder fazer, e melhor. A plataforma online, que é a Live da Microsoft, que ainda é a melhor hoje em dia, vai estar cada vez mais robusta, vai ter cada vez mais gente, você vai ter sempre uma sala ali com quem jogar, e essas experiências vão ser cada vez mais completas. Coisa que a gente não vai ter na Sony, e muito menos na Nintendo. Então é eles estão pensando, ver isso eles estão pensando muito mais fora da caixa do que as outras empresas, né? Ah, fora da caixa. Ha, got it! Fora do... Out of the box. Da XK, é engraçado isso, porque assim, esses tempos eu vendo a galera fazendo discussão de console e tal, e falando de que jogo ia ser exclusivo e tudo mais, e eu me senti um pouco cansado com isso, sabe? Eu falei, poxa, mas que papo velho falar de videogame, eu acho que eu tô cansando de videogame em si, e eu acho que eu gosto muito dessa visão da Microsoft de que a gente tem que parar de ficar pensando só em plataforma específica e começar a abranger um pouco mais a... Esse tipo de pensamento, saca? Eu acho que é pensar mais em experiências, né, cara? Na experiência do jogo, coisas. Você pode ter ela em qualquer lugar. Tanto que tem até um compilation da palavra experience nessa E3 que foi, tipo, usada 50 milhões de vezes. Acho que vale a pena isso aí. É, eu também acho legal. Experiência é uma coisa que o videogame traz, assim, que pra mim é o que torna videogame uma mídia que vale a pena gastar seu tempo nele. Porque... Eu acho que é o que me faz ser o cara que gosta de games que eu sou hoje. Porque eu não vou usar a palavra com G. Eu não vou usar a palavra lá que as pessoas usam, porque eu me recuso a me rotular disso. Oh, a gente pode. Depois pode ter um podcast só sobre isso aí, eu acho bem legal. Ah, sobre esse assunto? É uma boa. Vitor, você é gamer? Não. Você não é gamer, Vitor? Não. Você odeia jogos? Eu sou dos games. Eu não sou gamer. Você é dos games. Então... Eu também odeio essa palavra. Mas seguindo em frente. Eu sou games. Eu realmente eu gosto muito dessas coisas. Eu ia comentar sobre isso na Sony. Tipo, por que eu acho a Sony melhor do que a Microsoft? Que, no caso, é essa parte da experiência. Porque, pra mim, a Sony sempre me... bota numa experiência nos jogos dela que eu ainda não tive de nenhum jogo da Microsoft. Uhum. O que eu espero que mude. O que eles já mostraram uns 3, 4 jogos diferentes esse ano que, sei lá, talvez isso mude. Sea of Thieves. Fred, sea of por favor. Thieves, Sea of Thieves, cara, eu achei peculiar. Peculiar? Peculiar, porque é um jogo de multiplayer, né, online. Em que você monta sua trupe e sua crew. Olha só que palavra legal. você e seus amigos pra poder velejar um barco, pra poder tomar conta desse barco em alto mar. Vocês são piratas. É, todos são piratas que estão a bordo, cada um dos piratas é controlado por uma pessoa de verdade, por um jogador, e cada personagem ele fica responsável por uma parte desse barco. É, tem lá o carinha que fica dirigindo o barco, o outro que fica lá em cima do negócio, o outro que fica não sei aonde. E o jogo meio que, o trailer meio que mostra isso, né, de gameplay, quando de repente vem outro barco. Uhum. Outro barco de outra trupe de amigos que também estão jogando assim como você, e os dois barcos começam a se atacar. E o jogo é basicamente isso, aí você tem que fazer de tudo pra conseguir fugir, ou então tentar resolver o problema, ou atacar o barco de volta, contra-atacar. E eu acho que isso não faz um jogo inteiro. Mas isso... Mas isso é divertido. Mas é bem legal, é a superfície do jogo, não é? É... Será? Eu espero que seja, não sabe. Não, ele é um... ele é um jogo... Se isso for só uma parte do jogo, aí beleza, mas agora se isso for tipo, o jogo todo é só isso, aí pô, aí tem que ter mais. Isso é um... Tem que ter mais coisas. É um jogo online que dá meio que uma experiência pirata, né? De uma vida pirata. Você não só anda de barco, você tem tesouro pra enterrar e desenterrar, tem bebida pra você beber. Eu quero ver se vai ter também cidade pra você pilhar. Talvez eu tenha visto um pouco mais... Pilarejo pra saquear? É. Talvez eu tenha visto um pouco mais do jogo do que eles realmente mostraram. Talvez eu tenha, eu tenha imaginado uma parte dele, mas... Achei interessante o negócio de... Você junta o seu grupo de amigos no barco e você pode ser 3 amigos ou você pode ser 30. E cada um lá na sua tarefinha do barco. Ah, tá. Tem buraco no casco. No casco. É, vai tapar. Aí o cara desce lá pra tapar. Enquanto o outro tá mexendo nos canhões e tá velejando, sei lá. Uma coisa que eu achei genial é justamente isso, no ponto de perspectiva do game design e do level design. Porque é um jogo que dá uma experiência não só pra uma pessoa. Apesar de ser um MMO, não é só uma pessoa que faz uma missão e isso não interfere no resto das coisas. É um jogo com múltiplos objetivos em que cada pessoa pode cumprir o seu objetivo e todos eles acontecem ao mesmo tempo. Eu acho isso sensacional e eu vejo muito poucos jogos usarem isso. Eu nem consigo lembrar muitos jogos que fazem esse tipo de coisa. Eu acho que é um conceito muito interessante que a gente podia abordar mais e eu acho legal que esse Sea of Thieves tenha usado esse conceito. Vocês conseguem entender o que eu quis dizer? É um jogo da Rare, como sabemos, e apesar da Rare não atual não ter lá uma fama muito boa, eu acho interessante o que eles estão fazendo com... Nesse último ano que passou, eles trabalharam muito com o legado da Rare. Eles queriam deixar claro que eles se importam com o legado que eles têm nas mãos. E eu espero que esse jogo, que o Sea of Thieves seja um exemplo, tipo, alguma coisa que eles estejam fazendo com amor e carinho pra trazer esse legado de volta. Pra eles mostrarem que eles ainda... tem a magia da Rare. Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas sobre isso. Eu acho que não tem a magia da Rare, nem um pouco. Mas eu acho que pode ter uma outra magia, pode ser uma segunda Rare que tá nascendo agora, que talvez possa ser legal também. Provavelmente não tão legal quanto a antiga Rare, mas eu acho que assim, que pode ser uma nova empresa com que... Eles podem fazer coisas boas, mas eu acho muito difícil eles conseguirem resgatar o sentido original da empresa. Tem alguém da Rare antiga na Rare atual, Fred? Acho que não, vai, sei lá. Deve ter algum produtor executivo aí, alguma coisa. Alguém que assina o cheque, né? É, mas de gente criativa, acho que sai todo mundo. É, isso é um problema. Mas, sei lá, vamos ver, né? Eles têm um legado pra respeitar. E é isso, de um modo geral, eu acho que a conferência da Microsoft foi bem legal. A parte técnica dela, assim, de especificação, de mostrar o que elas pretendem pro futuro, não só com seus jogos, mas com suas plataformas, eu acho que foi melhor do que qualquer outra empresa. Tipo, nenhuma outra empresa se arriscou desse modo. E eles mostraram também no final o Project Scorpio, né? Que aí sim eles falaram que é um projeto que tá previsto pra sair no ano que vem, no final do ano que vem, e que aí sim vai ser um console que tá sendo feito pra suportar o 4K, que é voltado pras televisões de 4K, pro VR, uhum. E que vai ter as especificações todas melhoradas, etc. Eu acho que, assim, eles mostraram que... Eles falaram, né? E, não, é aí que tá, pô. É muito legal saber que vai ter o Xbox One Scorpion. Eu espero que seja uma parada muito foda. Só que, assim, eu achei muito ruim, cara, a apresentação do console. Porque é basicamente um monte de gente num fundo um pouco cinematográfico, meio escuro, e o povo falando, pô, esse videogame vai ser massa. Aí o outro, esse videogame vai ser muito legal. É, igual o outro, cara, fez esse com o videogame, né? É, tipo, porra, que bosta, velho. Eu acho que não, tipo... eu acho que não é assim que você tem que exibir uma parada, principalmente tecnológica, saca? Não me importa muito as opiniões das pessoas que estão falando do próprio aparelho. Eu quero que você me mostre o que vai ter ali, saca? Mas eu acho que esse não foi um anúncio ainda, entendeu? Sim, eles mas, só tipo, falaram assim, que eles tem. Eles falaram assim, ó, tem 6 teraflops no processador. 6 teraflops é coisa pra caralho. Ô, legal isso aí. Mas, assim, foda-se. Eu acho que podia ter sido... Eles perderam o momento de poder fazer um mundo parar e falar, eita... Porra. Não, mas eu acho que não foi esse ainda não foi o anúncio, não. Eles ainda vão anunciar mesmo, mostrar o videogame. Aí eu acho que esse vai ser o momento do mundo parar e olhar. Isso aí, só pra mostrar mesmo. Isso aí foi equivalente ao Red no ano passado falando, opa, a gente tá fazendo aí o NX, né? Depois a gente fala mais sobre isso. Foi isso aí, eu acho que foi muito, muito, muito tosqueirinha, velho. É. Mas, foi, ao invés de ser o Red falando, foi uma porrada de gente diferente falando, ou... Oh, eles estão fazendo e vai ser foda. Esse videogame vai ser legal pra caralho. Vai ser muito legal. Vai ser cabuloso. Tem seu PC aí? Tem. Isso aqui é melhor que o seu PC. Vamos pra Sony? Vamos. Eu não acredito. não. Adoro é só os piratas do Vitor. É só porque eu vi nessa E3 o John Carmack, o criador do Doom, jogando Minecraft. Ah, e não, falando, cara, uau, adorei o seu dragão, Larry. O dragão que você fez no Minecraft. Uau, que legal, eu adorei. Eu pensei que a gente ia passar por isso sem falar, já tava até feliz. Desculpa. Eu precisava tirar isso. Tirar isso do caminho, né? Meu coração. Eu não queria lembrar disso, mas tudo bem. vamos pra Sony? Vamos pra Sony. Sony foi considerada por muitos a melhor conferência dessa E3, né? É. Melhor de todas. Eu discordo. Eu acho que foi muito empolgante. Foi muito empolgante. Então, é igual eu falei. Não acho que tenha tido a melhor conferência, porque todas seguiram caminhos muito diferentes. Uhum. Ao mesmo tempo que eu acho que essa conferência da Sony não foi tudo isso que todo mundo acha. Eu acho que a Sony, ela já criou um meme, né? Um estigma. Uhum. De que se ela fala PlayStation, todo mundo aplaude. Uhum. Sabe? Se ela anuncia um PlayStation 5, não importa o que esse videogame vá ter, todo mundo vai querer ter já. A Sony, ela conseguiu, que é uma coisa muito difícil das empresas terem, que é o que a Apple tem, por exemplo. Uhum. A Apple anuncia qualquer coisa, todo mundo já vai querer ter antes dela mostrar. Uhum. A Sony já tá meio assim. Então, qualquer apresentação que a Sony mostra, todo mundo já fica maravilhado, porque, meu Deus, não sei o que. Então, vamos começar aos poucos antes da polêmica. Falam aí o que vocês acharam da Sony, depois eu dou minhas considerações. Quero falar por último dessa vez. Tá bom. A Sony. Eu gosto muito das apresentações dela. Eu acho que, tipo, é o hype que a E3 precisa. Porque atualmente a E3 não tem tido muito hype. E agora, quem dá esse hype é a Sony. Mas a gente tem um problema. A gente tem um problema e eu tenho que falar que... Eles mostram jogos muito empolgantes, sim, eles mostram jogos muito empolgantes, mas são jogos que vão sair em 2027. Uhum. Ah, uau, God of War, caraca, que legal! Pra quando é esse jogo? Ah, a gente não tem uma data. Ah, ok. Tá fazendo. Quando eles não têm uma data pro jogo, quer dizer que o jogo vai sair só daqui a 5 anos, ou sei lá, mais. E isso me preocupa, porque quando você tem um PlayStation 4 na sua casa, e você quer jogar jogos, é nessa hora que você começa a perceber como falta jogo, e como os jogos demoram pra chegar. Eu lembro do ano passado que eu tava querendo jogar Batman Arkham Knight, e o jogo não chegava nunca. E ele ficava adiando e adiando, e eu pensava, caraca, e o que eu vou jogar até lá? Não tinha nada pra jogar. É, e é um jogo que não necessariamente você vai jogar por muito tempo, né? Depois que você acabar, você continua sem jogo. Eu zerei. E agora? O que, que eu tenho pra fazer? É, isso que é interessante, isso da conferência da Sony, que desde quando ela lançou o PS4, ela saiu mostrando jogo, né? No PS4 mostrou um monte de jogo, aí no segundo ano depois que ela anunciou o PS4, ela mostrou um monte de jogo. Esse ano ela mostrou um monte de jogo de novo. Cadê os jogos, velho? Eu acho que é isso. Eu acho que a Sony, ela consegue com E3 fazer com que todo mundo que não tem um PS4 fica muito animado. Véio, sabe o que a Sony consegue fazer? Ela consegue fazer todo mundo ficar animado com uma coisa que não é surpreendente. Ela tem um PlayStation 1. Vendeu um milhão de vendas, PlayStation 1. Tô sendo sarcástico, tá? Pra quem daqui a pouco tem no comentário aí... Não, são 100 milhões. É, enfim. Vendeu 1 bilhão de PlayStation 1s. Aí do PlayStation 2, o que é o PlayStation 2? É o PlayStation 1 melhorado. E, ó, meu Deus, o melhor videogame! Aí o PlayStation 3 é o que, Alexandre? É o PlayStation 2 melhorado, Alexandre. E todo mundo, meu Deus, melhor videogame! Alexandre, o que é o PlayStation 4? Fala aí. É o 3 melhorado. É o 3 melhorado. A mesma coisa com as conferências, sabe, cara. Que é o pior, Fred? Ela não faz mais do que sua obrigação. Ela vai lá, mostra jogo e vai embora. Então, é só isso que ela faz. Todo mundo acha que é a melhor coisa do mundo, entendeu? Não. É uma coisa que é engraçado porque, tipo assim... É, o que eu sempre falo é que a Sony nunca faz nada, pô. Tipo assim, não. É, ela nunca faz. Ela só deixa o status quo. Ela só mantém o status quo. Igual, exatamente. Olha só. O momento que isso, pra mim, foi mais comprovado que qualquer outro momento foi quando a Microsoft chegou e falou um monte de merda na conferência dela, no anúncio do Xbox One. Chegou a Sony e falou, então, nosso jogo não vai ter nada daquilo lá que vocês viram. Aí todo mundo, só que, tipo assim, eles não fizeram nada, eles só não só deixaram merda. De fazer. É, tipo, eles deixaram de fazer merda, tipo assim, a Microsoft falou, então, aqui você não vai poder emprestar o seu jogo. Aí a Sony falou, você pode emprestar. Aí todo mundo, ai, Sony, meu Deus, Sony, melhor. É esse o problema que eu tenho com a Sony. Isso é muito tradicional, pô. Ela é muito tradicional, ela mantém só o status quo. Então todos os jogos vão ser os mesmos jogos. Todas as conferências dela, agora que ela tem essa fórmula, vai ser a mesma conferência e já tem uns 4 anos já. Todos os videogames vão ser o mesmo videogame, pô. É sempre o mesmo videogame, é como se você botasse mais potência no seu computador então, e vendesse. E aí que tá, pô. Eu acho que é o seguinte. Esse é o problema que eu tenho. O PlayStation 4 New, e assim como o Xbox One Scorpion, eles são o Xbox 2 e o PS5. É meio que isso mesmo, porque é o videogame melhorado. Tipo, foi a única maneira que eu achei de Xbox One 1-2, então. Xbox 666. Então, por que que acontece? A diferença é que eles... E, tipo assim, e aí que tá, eles podiam ter feito a mesma coisa com essa atual geração. O PS4, se não tivesse o nome de PS4, mas fosse PS3.2, ele também poderia ser um console mais cabuloso que pudesse rodar os jogos na antiga geração e na nova, entendeu? É uma desculpa, é só uma desculpa. O PS4 poderia ser o PS3 New, né, cara? Exatamente. E o PS4 New é o PS5, só que ele não se chama PS5 porque ele não quer destruir a base instalada de PS4. Exatamente, então. Ela quer manter... Então, isso pra mim é o que prova que console... Deu, saca? Eu acho que... Não, não é nem isso. A questão é que isso pra mim comprova que os fãs da Sony, de um modo geral, a galera é um pouco mais cega, idolatra por nada. Idolatra porque eles mantêm o status quo, porque a Sony é uma empresa conservadora. Nada. É, ela mantém o status quo... Mesmo controle, mesmo videogame, mesma ideia, mesmo conceito. Mesmo tudo. E a Microsoft, apesar de fazer umas cagadas, ela pelo menos tenta arriscar, entendeu? Tenta mostrar coisas diferentes. Igual ela tentou com no Xbox One e depois voltou atrás porque a galera não aceitou. E agora ela tá... Sabe o que a Microsoft tá fazendo? Ela tá pegando todas aquelas ideias que ela tinha pro anúncio do Xbox One e ela tá reintroduzindo aos poucos e agora todo mundo tá amando. Porque é isso que ela tá fazendo. Caralho. Ela tá fazendo. Ela tinha mostrado tudo de uma vez que ela não gostou. Ela voltou atrás. Agora ela tá mostrando tudo aos poucos. Então, galera, vamos botar isso aqui. Vamos botar isso aqui. A galera tá amando. Nossa, que não sei o quê. E daqui a pouco a Sony vai fazer igual. Então, é esse o problema. Tipo, eu não acho que... Eu acho que a conferência foi muito boa do modo apresentação, porque teve orquestra e porque eles tiveram um ritmo aceleradíssimo. Foi tão acelerado que eu lembro de 3 jogos só. De tanto jogo que eles mostraram. Tipo... Meus pensamentos sobre a apresentação da Sony, né? Eu acho que foi o melhor show que eu já vi até hoje no E3, assim. Não, acho que não. Eu acho que... Melhor da E3? Não. Ano passado eles foram muito melhores. Porque eles tinham anúncios bombásticos. Não, calma. Que assim, vão sair também em 2053, A Nintendo já tinha... Velho, a Nintendo mostrou orquestra 5 anos atrás. Calma! Eu acho que é o seguinte, já teve coisas em momentos de outras apresentações que foram muito melhores do que da coisas da conferência da Sony, sim. Mas eu acho que a conferência inteira, do começo ao fim, nunca foi tão agradável, nunca foi um show tão completo, tão fechadinho, saca? Não, eu acho que já teve conferências melhores, assim, do início ao fim. Pra mim, a do ano passado foi melhor. A do ano passado foi mais vibrante. A da Sony mesmo, do ano passado foi mais vibrante. Já teve conferência da Nintendo, que foi muito mais doida, velho. Bom. Justamente. Mas, assim, enfim, só concluindo. A conferência da Sony foi porrada do começo ao fim, né? Quase não teve conversa nenhuma. O cara chegava lá e falava, então, vai ter um jogo maneiro. Olha só que jogo maneiro. Saía e mostrava o jogo. E aí depois teve Kojima e o cara entrou e teve aquele palco. Caraca, cara. E a orquestra tocando. Então, tipo assim, eles queriam fazer uma parada realmente super cinematográfica, uma coisa grandiosíssima, né? E meio que conseguiram, assim. Acho que não, eu discordo. Só que assim, depois que acabou a conferência, depois que acabou a hype, depois que... E que bom que esse podcast justamente está sendo gravado dias depois. Eu parando pra analisar os jogos que foram anunciados e o que eles mostraram, e tipo... Não mudou nada, velho. É isso mesmo. Então, é isso que eu tô falando. Mudou. Tipo, caralho, gente, é bizarro como eu tava animado durante e depois dessa apresentação da Sony. E depois que eu parei pra pensar, não mudou nada, velho. Eu tava muito animado, pô. Eu tava pra tatuar a Sony no meu braço e ficar de cabeça pra baixo pulando. E saca. Foi muito excitante a conferência deles. Cara, no dia que teve a apresentação, no final da apresentação, eles tinham... Tinha aquela montagem lá de todos os jogos que eles têm nesse ano. E eles mostraram as datas de cada jogo. Tipo, Last Guardian, tal data, não sei o que, tal 25 data. 25 de outubro. Sei lá o que, tal data. E assim, tipo, dois jogos tinham data. O resto tudo era TBC lá, to be announced, TBA. Coisa assim. E, porra, esses jogos eles não vêm nunca. Eles... Vocês só mostraram pelo hype, assim. E, e dá certo, eles têm esse hype. O que mais me dá agonia é isso, mas véio, eu tenho. A Sony, consegue se manter na expectativa. Porque é o videogame mais vendido e foi tudo só na expectativa de ser o melhor videogame. Agora nada. Eu já sou vacinado com esse negócio de. Eu sei que esses jogos só vão sair daqui a muito tempo. E assim, eu gosto desses jogos. Eu quero deixar claro antes de mais nada. Pro meu lado aqui, quem tá ouvindo agora, eu gosto muito da Sony, eu gosto muito dos jogos da Sony, eu sou um cara que defende jogos, quando eu vejo alguém falando de Last of Us, mal de Last of Us, eu brigo também. E eu brigo eu mesmo. Eu amo Last of Us também, cara, Mas porra, essas apresentações, elas provam que um hype... Ele é bom até certo ponto. Que você tem que mostrar uns jogos menores, uns jogos menos empolgantes, talvez. Mas que vão Mas que vão sair daqui a pouco. Porque se você não mostrar jogos desse tipo, você não tem jogos. Vocês estão sem jogos. Então, essa conversa que a gente teve do status quo, ela se reflete nos jogos também, velho. Porque eu no meio da apresentação da Sony, eu reparei, velho, esses jogos estão muito parecidos. Assim, não em temáticas. Todos os jogos eram The Last of Us, né, velho? São temáticas diferentes, com mecânicas diferentes, mas sempre aquela mesma câmera over the shoulder, um pouco afastada, com o cara correndo assim mais realista, com aquele cenário pra você desbravar, todos meio parecidos com Last of Us e Uncharted, como o Alexandre falou. E todos, tipo, sem exceção, saca? Até God of War, pô, God of War, Uncharted, velho. Eu não tô falando que isso é ruim, o God of War, ele chamou minha atenção por causa disso. Mas é estranho você ver essa quantidade de jogos e você ver que isso na verdade é uma coisa do inconsciente. Os caras não combinaram fazer os jogos parecidos. Essa foi uma tendência que, por exemplo, Call of Duty fez em sua época. Né? Depois que Call of Duty Modern Warfare saiu, todos os jogos de FPS saíram igual a Modern Warfare. Isso meio que tá se repetindo depois que Last of Us saiu. E agora todos os jogos são parecidos com Last of Us. Qual o problema disso? Da Sony, né? Qual o problema disso? O problema disso é no final da vida do PS4 a gente tem um monte de jogo igual. Assim como no Xbox 360 a gente só tinha Call of Duty. E aí esse gênero... No Xbox 360 tinha muito, era... Aquele outro jogo lá da Microsoft, que você rasga os aliens no meio com a serra elétrica. Ah, o Gears of War. Gears of War. É verdade, também. Então assim... qual o problema disso? O problema disso é a gente ter um videogame que no final da sua vida vai ter um jogo parecido e os jogos que fazem parte desse gênero acabarem saturando o gênero como um todo. Assim como o FPS pra mim tá saturado, saca? Uhum. É isso que eu penso, sabe? Porque assim, o próprio Days Gone é um jogo meio que nesse estilo, que durante um bom tempo eu pensei que fosse Last of Us 2, depois eu vi que não. E nem é um jogo tão bom, saca? Nem será? Parece ser um jogo tão bom. Cara, não. Sério. Não, eu não me empolguei, não. Mas... Days Gone não parece ser legal. É, ele é tecnicamente impressionante só, né? É, ele mostra lá 1 milhão de zumbis fazendo, tipo, World War Z, Guerra Mundial Z. Só que o jogo, tipo, não mostrou nada, não tem uma história cativante, não tem nada. Nada, o jogo não tem nada. Você fica... O cara descarregou uma 12 lá que não teve que carregar nenhuma vez. Ele deu 500 tiros de 12 e eu não vi ele carregando a arma nenhuma vez. E é isso. É isso. Tipo, agora, na hora eu fiquei super empolgado, tava amando a conferência da E3, mas o bom, igual o Alexandre falou agora, é depois de você parar pra pensar, você vê que não é tão empolgante assim, cara, pelo menos no meu ponto de vista. E é mais ou menos o que eu tinha falado, as conferências da Sony, elas conseguem muito bem deixar animado quem não tem um PS4, porque o cara que não tem um PS4, que é o cara que não vai estar esperando esses jogos porque ele não tem a plataforma, ele foi saciado pela hype e ele não necessariamente tem que receber o retorno disso, porque entendeu? Porque não tem um videogame, exatamente. É. Então, tipo assim, o cara vê, fica muito animado e fala, caralho, o PS4 é massa. Mas ele não tem, então, pra ele não vai sofrer com isso, entendeu? É, agora quem tem sabe que não tá saindo jogo. É. Tipo, tem Uncharted 4 agora, maravilhoso deve ser Uncharted 4, mas e aí? É, depois, tipo, sei lá, deve ter 10 horas do jogo, depois que você zerar, você não vai ter muito o que fazer. Deve ter umas 20. E a gente não vai entrar na Nintendo agora, porque eu acho que o Vitor vai querer descarregar a frustração dele, que eu tô percebendo que o Vitor tá meio triste com os nossos discurso aqui. Mas, em relação à Nintendo, a Sony, ou quer dizer, a Nintendo em relação à Sony, fez exatamente o oposto do que ela fez. Uhum. E ela conseguiu chamar mais a atenção da feira todinha pra ela. Eu também acho. Do que todo mundo. Não, ela fez o oposto. Tem a Sony uma pesquisa... postou 15 mil jogos, um atrás do outro, sem conversa, sem papo, sem nada, só trailer. Todo mundo, tipo, causou uma impressão muito boa, é óbvio. A Nintendo fez o contrário, mostrou um jogo só. Conversas, entrevistas, chamou um monte de gente pra ficar jogando esse jogo durante 10 horas seguidas e ela conseguiu chamar muito mais atenção. Uhum. Eu vi uma pesquisa mostrando que as palavras mais usadas durante toda a E3 foi Zelda, né? O Breath of the Wild, né? Breath of the Wild. Ah, sim, tem. O Twitter, ele fez uma coisa lá, ele. Mostrou os trend topics. Mostrou games, né? os jogos mais comentados durante a E3 e Zelda tinha o dobro do segundo lugar, que já era bastante falado. God of War. Eu acho que era Battlefield, na verdade. É, não, God of War e depois Battlefield. É, God of War que eu vi. Eu vi isso aí também, era God of War. Foi uma coisa... incrível. Inimaginável. Inimaginável. Uma coisa que... Um vídeo muito legal que eu acho legal, espero que vocês tenham visto, quem não viu ainda, espero que veja, que é o vídeo do Kyle Bossman, que ele falou desse Zelda. E ele comentou que a Nintendo fez o Min-Max, né, nesse Zelda, que pra mais ou menos no RPG é quando você faz o seguinte: digamos que você tem um cara que é guerreiro, e aí em vez de você ficar dividindo os seus status, você pega todos os status e coloca em força, entendeu? E você meio que consegue quebrar o jogo, porque você fica muito forte. Boto fé, saquei. Então é o que a Nintendo fez com esse Zelda. Em vez dela dividir com tudo, não, ela pegou todos os status e jogou pro Zelda, pá! E ela falou, não, é Zelda, toma Zelda. E foi foda. Ela conseguiu. A gente quer ir pra Nintendo agora ou quer falar mais da Sony? Ok, Eu só queria concluir, assim, tipo, tem jogo, tem... Eu achei não, que tem a Sony... Duas coisas que a gente não falou de nenhum jogo, né? Eu achei que a Sony mostrou coisas muito legais. Tanto conceitualmente quanto... O que eles mostraram mesmo. E foi muito bom finalmente ter uma data pra aquele jogo lendário que é Last Guardian. 25 de outubro. 25 de outubro, tá aí. É uma coisa palpável. Ele existe, ele vai existir. A gente vai jogar ele esse ano. Depois de, sei lá, 10 anos esperando, enrolando, é esperando. Pois é, né? Eles mostraram alto respeito ao Kojima, tipo, mandaram um... Não, mas caraca, Koji... Kojima foi, tipo, overhyped, né, cara? Porque não, ele mas, uma parada que, tipo, hã? Eu acho que foi simbólico o que, caraca, o, que pois, o Kojima... Pois, eu acho que é... Pois é, é isso que eu tenho... O Kojima não, aparecendo é lá foi simbólico, foi, tipo, a Konami fez merda, fez uma grande merda, ela tá virando uma empresa de pachinko, tá, ela não respeita nada que ela tem, porque ela tem muita coisa que ela devia respeitar, tipo, coisa importantíssima pra história dos games, e ela fala, foda-se, eu quero dinheiro. Uhum. E isso foi a Sony falando, eu tô do lado de quem foi afetado pela Konami. É, mas eu fico incomodado com quase tudo que a Sony faz, e a Microsoft também tá até fazendo isso também, é a maneira que eles se aproveitam de tudo, saca? Tipo, todo jogo que anuncia pros consoles, eles já colocam no canal e aparece PlayStation antes e depois, e você tem a impressão de que tudo é da Sony, entendeu? E eles se aproveitaram muito do Kojima também, eu acho que assim... Que legal que teve o Kojima nessa E3, mas é tipo assim, eles mostraram como se o Kojima fosse deles e como se eles tivessem construído. É como se eles tivessem construído o Kojima. O Kojima tem parceria com a Sony. Sim, mas pareceu que assim, que o Kojima foi criado pela Sony, entendeu? Não, mas o Kojima ele se estabeleceu na Sony. O Metal Gear Solid, a série Metal Gear Solid foi uma coisa que se estabeleceu pela Sony. Eu quero falar, então, né? Não, mas foi nas plataformas da Sony, mas não foi por causa da Sony, entendeu? Quero falar mais do jogo que ele mostrou. Aquilo ali é desnecessário. Não, aquilo ali foi... Eu não entendi nada. Cara, duas possibilidades pra aquilo ali. Ou aquele jogo vai sair só daqui a 10 anos, ou ele não vai sair. Tipo, são essas duas possibilidades. E ainda assim, não tem como saber o que é, nem nada. Nada, nada, nada. Foi uma parada que eles fizeram pra E3 e eles nem começaram a fazer o jogo ainda, tenho certeza. Nem começaram, eles estão pensando aí. O Kojima tá chegando em casa ainda. Tá chegando em casa ainda pra saber o que ele vai fazer. É, eu acho que é tipo uma expressão de arte, mas que não tem muito o que se manifestar. É muito estranho. É, exatamente. O que, que ele quis dizer? Ele, é o Kojima, né? Então ele tá fazendo uma coisa muito louca pra gente ficar... Quê? E, sei lá, ele fala, daqui a 20 jogos vocês vão entender a história. Mas será que ele se ele tá se beneficiando de propósito do status de artista que ele tem pra poder não fazer quase nada, não? Tipo assim, vou pegar calma, uma coisa super abstrata aqui, misturar um feto com a cara do Walking Dead e umas piscinas e água e... Calma, eu acho que a gente não viu muito pouco desse jogo e tipo, talvez a gente não veja... Foi um teaser, não foi uma coisa pra gente ficar, porque eu acho que vai ser um jogo de terror e sei lá o quê. Não, ele só mostrou um teaser. Tá, a questão é que esse jogo ou ele não vai sair ou ele... Vai sair só daqui a 1 milhão de anos. Enfim. E talvez seja um jogo bom, talvez seja um jogo ruim, eu não sei. Vamos. Resident Evil, né? 7. Resident Evil 7 também, outro tapa na cara da Konami pra mim, porque. PT. Tipo, é PT 2.0. É. Você brincou? Jogou a demo? Não. Ué, Vitor? Eu não sou nem louco. Jogo de terror, vai ver. Não! Ô, Vitor, você não se ajuda, né? Mas então, Homem-Aranha pela Insomnia. Tá bem, calma. Resident Evil. Acabou o assunto. Acabou o assunto, também, concordo. Não, eu se for alguma coisa legal, talvez eu jogue. Mas eu tava muito empolgado com o PT e com Silent Hills, porque tava sendo feito pelo Kojima, pelo Guilherme Del Toro e era Silent Hills. Tipo, eu achava que ia ser muito foda. E minha maior decepção é saber que o Death Stranding não tá sendo feito pelo Guilherme Del Toro também. Tá sendo só pelo Kojima. Então já perdi metade do meu interesse. Porque Guilherme também. Del Toro era o motivo pra eu falar, esse vai ser o primeiro Silent Hill que eu vou jogar. Guilherme Del Toro me empolgava mais que Kojima. Querer. Guilherme Del Toro maior que Kojima. Tá bom, então. Homem-Aranha. Da Insomnia, que eu também tô empolgado. Eu espero que, ele seja o Arkham, a série Arkham do Homem-Aranha. O Homem-Aranha. Eu quero que ele seja tão bom quanto o Arkham Asylum. Foi eu que falei isso. Você falou isso. Ok. Quando a gente tava... Então, o Fred acha que... falou que ele... Fala isso, exatamente. Eu concordo com o Fred. Eu concordo com o Fred. Então, dois. Quero que ele... Que eu possa... Andar pela cidade de Nova York como eu podia andar em Homem-Aranha 2 de PlayStation. Eu gosto da Insomniac, saca? Eu gosto muito dessa empresa, eu me amarro em Ratchet & Clank. Só que assim, ela não é uma empresa que tem só jogos muito bons. Cara, você é muito negativo. Não, calma. E aí que tá. Eu acho que eles têm muita competência. Se fosse a Nintendo, você tava aí comemorando. Calma. Verdade, concordo com o Vitor. Não, calma, mas aí que tá. Tipo, eu gosto muito da Insomniac, saca? Só tô falando que não é sempre que eles fazem um jogo muito bom. Por exemplo, dando um exemplo diferente, é igual, eu adoro Platinum Studios, mas eles fizeram o último Tartaruga Ninja, que não é nada das coisas, entendeu? E esse jogo que eles mostraram. Uhum. A gente vai falar mesmo da Platinum aqui? Não, depois a gente fala. Vamos falar do Maranha. Então, Maranha, viu, gente? Maranha. Então, o que acontece? Eu fiquei muito animado durante a apresentação e eu espero que seja um jogaço, porque eu gosto muito do Homem-Aranha, é um dos meus heróis favoritos de longe. E eu acho que a Insomniac tem muita, mas tem muita competência de conseguir fazer um jogo ótimo, saca? Ainda mais que, tipo assim, e é massa porque eu acho que principalmente depois do... Qual é o nome do jogo que eles fizeram lá pra Xbox One? Que você anda nos trilhos dos trem lá da vida? Que? Aquele último jogo que a Insomniac fez pra Xbox One? Tipo o Jet Set Radio lá, né? Eu não vou lembrar, não. Sei lá. Ah, sei. Eu não lembro o nome. É esse Horizon... jogo. Horizon... Não, alguma coisa... Sei lá, foda-se. Ah. É, esse jogo aí que quem tá ouvindo deve saber. Então, eu acho que assim... Principalmente depois desse jogo, dá pra ver que ela consegue fazer um Homem-Aranha que seja rápido, que ele consiga pular pelos prédios e faça muitas coisas ao mesmo tempo, assim, seja um jogo maneiro. Eu tô esperançoso, eu acho que vai ser bom. É. E por que você falou... não, tanto faz. Sunset Overdrive, tá. Sunset Overdrive, isso mesmo. É. Por isso que eu pensei em Horizonte, porque... Horizonte, pôr do sol, enfim. Sunset, Zelda, né? Puxa, Vitor. O Fred, a gente esqueceu de falar sobre Horizon. Vai, Vitor, puxa. Horizon vai ser muito bom. Ai, caraca. Horizon vai ser muito bom. Falei também. Eu confio que Horizon vai ser bom. Tá bom, então. Vocês vão A gente não vamos gastar muito tempo discutindo sobre isso, mas... Eu e o Alexandre, a gente acha que Horizon vai ser ótimo, tipo, nota 8 pra cima no Metacritic. O Fred acha que não, que vai ser ruim, que vai ser lixo, flop do ano. E aí a gente tá meio que numa aposta pra saber, pra ver quem tá certo. Então, bota aí, hashtag Team Vitor e Alexandre ou hashtag Team Frederico aí pra quem acha que vai ser bom ou ruim. Eu acho que vai ser bom. Uma coisa que... Esse jogo... Tipo assim, essa E3 eu tive alguns pensamentos interessantes sobre ela, porque antes da E3 eu tava muito descrente, eu achei que ia ser um lixo, eu achei que ia ser a pior E3 de todas, e foi uma E3 boa. O Fred tava querendo me dizer que ia ser legal e eu tava bem descrente, eu acho que a E3 foi bem animadora, eu realmente fiquei impressionado por como essa E3 foi legal. E outra coisa é que eu também tava descrente de uma tecnologia que a gente tá investindo muito ultimamente, e eu também achei que não ia vingar, e agora eu tô um pouco mais crente, que é o VR, né? E tem muita empresa trabalhando com VR, e assim, eu fiquei mais crente por perceber que tem muita coisa que vai sair. Eu achei que ia ser um aplicativo uma peça de 4 jogos e olha lá, mas poxa... Resident Evil 7 ser todo em VR, eu acho que é grande coisa até. Ele tem suporte, né, pro VR. Você pode jogar com VR ou sem. Uhum. Então, acho legal como realmente vai ter coisas pra se fazer com o VR, né? E é uma série de coisas, inclusive, já foram anunciadas. Eu achei que ia passar um pouco despercebido até. Realmente é... E me preocupa, porque eu acho que... Eu não sou, ainda não tô tão animado assim, eu acho que vai ser uma tecnologia que a gente vai gostar e vai guardar depois, saca? Não, acho que pode ser até revolucionário. Pra mim a maior barreira do VR é o preço mesmo, porque não tem como ser barato. Por enquanto tá meio caro. É mais caro que o videogame, né? $600, cara. Os mais baratos são $600. Mas eu acho que assim, mesmo vingando... Eu acho que a gente vai brincar por uns 2 anos e, tipo assim, tem uma hora que você vai estar com aquele treco na sua cabeça e tu vai falar, não, sai, tu vai tirar não, e guardar. Não, assim. Eu acho que VR... Eu acho que VR tem... Ele dá uma experiência que você não pega, não tem em outros lugares. Eu acho que é, tipo, uma... O Motion Control, que veio há um tempo atrás e todo mundo achava que ia ser o futuro dos games, mas acabou não sendo, eu acho que ele se complementa muito bem com VR e, tipo, vai ter uma parte de jogos que só serão possíveis pelo VR. Agora, eu não acho que a outra parte, a parte TV, controle, vai morrer. Vai substituir, eu acho que, né? Não vai substituir, eu acho que os dois vão coexistir. É, e aí, eu acho... Quem gostar mais de um vai pra um, quem gostar mais de outro vai pro outro. Mas eu acho que vai ser, ó, já sei o exemplo, eu acho que vai ser instrumento do Guitar Hero e do Rock Band. Acho que todo mundo vai brincar muito, vai ter em todo lugar e toda feira, todo mundo vai se divertir e conforme vai passando o tempo, você vai começar a guardar ele mais frequentemente, não. Até uma hora que você não vai tocar mais. Não, eu discordo, porque Guitar Hero Rock Band, ele só tem... O controle é só pra Guitar Hero Rock Band. É porque o VR é pra qualquer coisa. Não tem como descrever, não tem como descrever. Não é... A gente testou lá no IESB, né, Vitor, na faculdade que o menino levou, velho, e tipo, é um negócio surreal, não tem como descrever em palavras. Não tem como falar, é só testando mesmo. Então, eu acho que vai ser um negócio que vai vir pra ficar. Menino e... Wallace, né? Um beijo pro Wallace, se você tá ouvindo isso, você provavelmente não tá ouvindo. É o Wallace. Então, o... E o VR, velho, vai ter que dar certo, porque é muita empresa que tá investindo muito dinheiro nisso. O Google, o Facebook, e o John Carmack, enfim, Microsoft, todo mundo. É. Eu acho então, que... Vai rolar. Não vai ser lá o futuro dos games de... Ah! Tem uma coisa que a galera do Overloader falou que eu achei maravilhoso. Ok. Todos os jogos que foram mostrados na conferência da Sony se passam num lado diferente da mesma montanha. É isso. Cada um dos jogos. Tem uma montanha gigantesca, cada um dos jogos se passa num lado diferente da mesma montanha. É o mesmo jogo, tem o mesmo filtro. Velho, é muito parecido. E o Horizon se encaixa nisso. Então pode continuar aí. Tá bom. Tá bom. Tá bom, Fred. Só que eu... concluindo que eu não acho que VR vai ser, tipo, o futuro dos jogos. Nada mais vai existir, apenas VR. Mas eu acho que tá vindo pra ficar. Tá chegando e tá chegando forte. Eu não acho que vai ser só uma coisinha que... Uma gimmick. Uhum. Que vai ser esquecida com o tempo, não. Eu acho que ele tá vindo pra ficar. E se não der certo agora, só daqui a mais outros 50 anos, né, velho? Porque se não der certo agora, vem mais tarde. Mas vem. Uhum, uma hora eu acho que vai dar certo também. Só não tenho certeza se vai ser agora. Mas assim, eu quero que dê certo, saca? Eu acho massa, mas só não tô tão confiante, assim. Aham. Uhum. Nintendo, ela não fez uma conferência, gente, que fique bem claro. Eu falei isso no meu vídeo de impressões sobre Zelda. Porque muita gente tá aí, nossa, Nintendo, pior conferência. Não foi uma conferência. Uhum. Não foi quieta, uma conferência. Quieta, exatamente. Foi uma transmissão mesmo, ao vivo, de um gameplay, como se fosse um gameplay ao vivo, em que a Nintendo chamou várias pessoas, assim, personalidades do mundo dos jogos. Teve até a galera da Playtonic jogando lá também, dando entrevista, enfim. E que rolava o dia todo. Essa transmissão ela chama de Treehouse. Uhum. Ela já fez isso em outras apresentações dela. Em E3 passadas, ela fez a Nintendo Direct, né, o Digital Event, junto com a Treehouse. Então ela fazia aquela apresentaçãozinha que aí sim era uma conferência. Aí depois ela passava pra Treehouse, mas nessa vez ela fez só a Treehouse. Isso era uma ideia interessante na época, que eles começaram em 2014 esse negócio de, tipo, a gente mostra os jogos na Direct, e na Treehouse Live a gente... Porque a Treehouse é uma parte da Nintendo, né? Da Nintendo of America. É. Que eles fazem a tradução e mexem um pouco com o jogo, eu não sei exatamente tudo que eles fazem. Mas eles são essa parte da Nintendo, e aí eles fizeram a Treehouse Live pra eles mostrarem um pouco, com um pouco mais de detalhes, os jogos. Foi muito interessante na época, porque eles tinham Smash Bros. Então eles mostraram trailers de Smash Bros. Direct, mas o gameplay mesmo, eles mostraram na Treehouse. Então, jogava com personagens que a gente queria ver como é que funcionava, exatamente. Né? Exatamente. Eu acho que funciona muito bem a Treehouse, justamente por causa, tanto dessa época do Smash Bros, quanto dessa época do Zelda, e também foi na época do Splatoon, porque tu não para de falar do jogo, pô, o dia inteiro, porque toda hora tem alguém jogando, alguém tá comentando, alguém tá mostrando o GIF do que... É, mas... Não, teve um momento, assim, da Treehouse, que, assim, mais pra tarde, que eu tava fazendo outras coisas e deixei a televisão ligada perto de mim. Aí eu tava lá fazendo meus trabalhos, mexendo no computador, usando a internet, e toda vez que eu olhava pra TV... Tava acontecendo alguma coisa muito interessante sobre Zelda. Sempre. Uhum. Toda vez que eu vi alguma coisa nova. Toda vez que eu bati o olho na TV e tava rolando a Treehouse, alguma coisa tava acontecendo de muito legal. O Link tava fazendo alguma coisa que era muito engraçada, eles estavam mostrando alguma mecânica nova, um lugar que eu não tinha visto antes, e assim, todas as vezes. Toda hora que eu bati o olho, tinha alguma coisa interessante. Então, se por um lado você tem um lado ruim em ter só a Treehouse, que você perde toda aquela hype, né? Toda aquela coisa do trailer e da expectativa. Por outro lado, você... ver o jogo rodando de verdade, que é uma coisa que você não tem em E3. Exatamente. Você tá vendo o jogo rodando, os caras estão jogando. Se tiver bug, vai aparecer o bug ali na hora. E é até bom que eles vão resolver na versão final do jogo. Eles batem papo pra caramba sobre como foi o desenvolvimento. Não precisa ter aqueles videozinhos chato mostrando behind the scenes, que eu não quero ver making of de jogo na E3. Então, eles já vão conversando enquanto eles jogam. É muito interessante. Então, por esse lado, tem essa parte boa. Uhum. Acontece que a Nintendo, nesta conferência, que na verdade não é uma conferência, a gente acabou de falar disso e eu tô falando conferência. Ela mostrou basicamente Zelda. E é isso. Ela mostrou Zelda, ela abriu a Treehouse com um trailer de Zelda, depois ela passou o dia todinho mostrando Zelda, mostrando o mundo, gameplay, enfim, discorram. Aham. Uhum. Mas tá, quer falar primeiro? Fala primeiro aí, Alexandre. Tá bom, começou, sei lá, Nintendo, Direct não é. Treehouse, e apareceu o Red. E o Red falou, gente, videogames são legais, né, gente? E olha só que maneiro é esse Zelda. E começou o trailer de Zelda. Pra quem não viu, tem um vídeo nosso da gente vendo, né? Esse primeiro trailer do Zelda. O Fred não botou no canal, né? Coloquei. Não. Você... botou aqui. No canal, na verdade. Você não botou no, na página. Você não botou no Covil ou coisa assim. Ah, tá. Vou botar. Covil? Pode deixar. Eu tava procurando aqui e não encontrei. Aí, cê... Fred. Falhou. Você falhou, Fred. Poxa, Fred. Caramba, hein? Organiza essa vida aí. Já tá tudo e aí, lá. Beleza. E assim, a primeira coisa que... Foi um trailer que meio que mostrou mais o environment... do que o jogo, né? Não foi um trailer tipo de gameplay, foi um trailer do ambiente do jogo e de algumas outras coisas. Mostrou, né, alguns elementos do que você pode fazer. E a primeira coisa que acontece no trailer, que é a coisa que até agora a gente não sabe exatamente até onde isso vai, que é o fato de uma voz feminina falar Wake Up. Link. Wake up, Link. Wake Up, importante, né? Importantíssimo isso. O Link é uma parte importante. Então assim... Zelda, se é que alguém nunca jogou Zelda, Zelda não tem voz. As pessoas não falam com palavras assim como nós, né? São gibberishzinhos. É meio que... Não. Ou só... Nem isso, né? Isso é muito raro, não. É só... Na verdade é só tipo... é só expressão. É só escrito. Yeah. A conversa é só escrita. E você ouve umas interjeições das pessoas. essas coisas. Hey, listen. E assim, é muito interessante ver que Zelda agora, alguém do universo fala, né, já é de cara. E depois que ela fala, já começa a mostrar o mundo, e é um mundo muito lindo. Meu Deus, como esse Zelda tá bonito, tá tudo muito artístico, né, com aquela... Assim como os desenvolvedores comentaram depois, é meio que como se as texturas do jogo fossem de Itaguache, né. E meio que foi o bastante pra gente ficar maluco, né, assim... Muitos ambientes. Fala, o que você tem a dizer, Vitor? Do começo, do primeiro trailer. Trailer inicial. Ok, o trailer. O trailer é muito bom. Pense assim. A gente tava há 2 anos. Dois, 3 anos, talvez. Esperando esse trailer. Porque até agora, a Nintendo só tinha mostrado teasers. Eles mostraram um teaser em 2014. E agora em 2015, eles também mostraram só uma imagem lá e falando só mais tarde. E o jogo foi adiado 2 vezes. Ele era pra 2015, aí adiaram pra 2016. E agora vai adiar de novo pra 2017. Então, a gente tava esperando muito pra ver como esse jogo ia estar. E agora a gente finalmente tem uma coisa pra se agarrar e falar, esse é meu Zelda. Tu tem alguma coisa pra falar do trailer, Fred? Eu? Não, prefiro falar dos gameplays. Ok. Então, e é isso que é interessante, porque a conferência ela abriu primeiramente com um trailer de Zelda. É um trailer que impressiona justamente porque a gente tava com muita sede de saber de como é que ia ser esse jogo, a gente não sabia nada dele ainda, mas e foi legal. E aí logo assim que acabou esse trailer de Zelda, aí a Nintendo, a Treehouse começou a mostrar uns caras falando de Pokémon. Assim, foi muito quebra-clima. Porque, tipo, a gente tava muito animado com Zelda e eles começaram a mostrar Pokémon Pokémon é Pokémon, né, gente? Nada que eles mostraram foi legal demais pra poder... Pra você! E até se mostrasse... Pra gente... você! Não, calma aí. Pra você! Vitor, não importa, cara... Foi anticlimático, Foi verdade. Não importasse o que eles mostrassem, a gente ia dar hate porque a gente tava muito animado com Zelda e eles quebraram o ritmo com uma coisa que não tem nada... Foi engraçado. Então, assim, eu gosto de Pokémon. Olha esse Zelda. Muito bonito, né? Que legal. Você tá empolgado com Zelda? Você quer mais Zelda? Beleza, toma um Pokémon. Então, assim, vai ter Zelda o dia inteiro, mas agora eu vou mostrar Pokémon. Porra! Não! Então, assim, foi muito frustrante o que eles fizeram até então. Mas é assim, ele mostrou algumas coisas muito legais, tipo batalha com quatro bonecos, algumas coisas paradas lá, enfim. Depois, se quiser, a gente fala disso, mas eu não acho que a gente nem vai querer falar. E aí, enfim, parou de mostrar Pokémon, graças a Deus. E aí começou o primeiro gameplay do Zelda. A gente já sabia o nome, né, que era o Breath of the Wild. E aí nisso começa, né, com ela falando Wake Up Link. E a gente tem um Link meio que deitado dentro de um chamber, né, dentro de uma câmara. Uma câmera, muito obrigado. Cara. E meio que desce a água e ele levanta de lá. E assim, é interessante como todo mundo fica calado, porque ninguém sabe o que vai acontecer dali pra frente. A gente, eu acho que assim, a gente se impressionou muito mais com o gameplay do que com o trailer. E infelizmente a gente não conseguiu gravar esse começo do gameplay, porque a gente ficou muito maravilhado e a gente não sabia do que falar, velho. Foi muito animador. O Link levanta e ele pega aquela carteira dele, aquela... iPadzinho, sei lá, aquele mecanismo que tem os olhos do Sheik, e ele primeiro pula aquela pedra e ele entra no mundo. Quando ele entra no mundo, é literalmente o mundo. Você consegue ver todas as áreas do jogo e a partir desse momento você pode ir pra onde você quiser. O nosso contentamento e a nossa felicidade era infinita. Eu acho que assim, foi um dos momentos mais legais que eu já tive assistindo qualquer conferência até hoje, assim. Algo a acrescentar, amigos? Foi isso mesmo, a gente ficou louco, né? A gente ficou mais louco nessa parte do que na parte do trailer. Nossa, infelizmente a gente não conseguiu gravar pra fazer a reação, eu fiquei de cabeça pra baixo pulando. A gente gravou uma parte, mas eu não sei se... Não ficou tão bom, né? Ficou muito usável, mas tá lá. Se vocês quiserem... Põe no post. Peçam. Joga no grupo, pelo menos, no Covil. É verdade. Se tiver demanda. E inclusive eu acho que se tivesse tido só o trailer, esse Zelda não tinha causado tanto bafafá quanto com gameplay, saca? Eu acho que o trailer, ele mostra muito pouco do jogo em si, né? E obviamente o gameplay mostra tudo. Não, assim, uma coisa que o Aonuma deixou bem claro, e eu não sei se todo mundo que assistiu o trailer ficou sabendo desse jogo, pegou de cara, é que ele disse, antes de mostrar o jogo, bem assim, galera, eu não vou mostrar spoiler, a gente fez essa... Tentou, né? Não, ele não mostrou spoiler. Não mostrou nada de história do jogo. Ele falou, a gente não vai mostrar spoiler. Essa versão dessa demonstração a gente fez pra E3, então o jogo vai estar mesmo numa fase beta. Não vai ter tudo que a gente quer mostrar. Então vamos lá. Tipo, antes de botar o jogo pra rodar, ele fez isso. Por que eu tô falando isso? Porque tem um pessoal que eu vi assim mais no YouTube, na internet e tal, meio preocupado com o fato desse jogo estar muito vazio, do mundo estar muito vazio, de não ter muito inimigo, de não ter muito personagem. Mas calma, gente, isso é de propósito. Tipo, essa versão do gameplay da E3 é realmente pra não ter nada disso. Eles não mostraram nenhum personagem, não tem outras áreas além daquela área do mundo mesmo, que é o Great Plateau e aquela área lá da montanhosa de gelo, enfim. Eles não mostraram nada além disso. Não tem cidades, não tem vilarejos e não tem inimigos além daqueles goblins e de uns morceguinhos. Tipo, é isso, entendeu? Eles fizeram isso mais pra mostrar as físicas do jogo, porque agora é a primeira vez que a gente tem um Zelda com mecânicas envolvendo física mesmo. Então tudo tem física. É. Eles criaram uma engine nova, né? Esse Zelda, ele tá rodando na nova engine e tudo tá sendo feito por esse jogo, né? É tudo novo, é nada que a gente viu até agora em nenhum outro Zelda, assim. É, praticamente tudo que eles mostraram é novo. Então, assim, eles não quiseram se focar nessas partes de personagens e vilas e cidades, justamente pra focar nas novas mecânicas e todos os elementos com física. Agora, a iluminação a gente vai ter, ela é global, então a gente... O que que significa? Eu vivo falando de iluminação global nos vídeos e tal, mas eu nunca explico o que que é. Pra vocês terem uma ideia, os jogos, até mais ou menos o PlayStation 3 e o Xbox 360, de um modo geral, eles tinham uma iluminação fake. O que é? Você ilumina aquele jogo, uma boa parte do cenário, da cena, e você trava aquela iluminação no cenário, entendeu? Em muitas partes para poder otimizar o desempenho daquele jogo. É, uma parte do cenário vai ter essa iluminação travada, como se estivesse refletindo mesmo, e uma outra parte você vai ter uma luz agindo, que é aquela luz que geralmente gera sombra nos personagens e no personagem principal, nos elementos principais. Tudo isso para otimizar o jogo. A iluminação global, como é que ela funciona? Você cria um skybox, que é um skybox gigantesco, de uma resolução alta, e você manda esse skybox iluminar a tua cena. Então você vai ter uma fonte de luz só, e essa fonte de luz inteira vai iluminar 360 graus da sua cena. Isso é muito pesado, vocês não fazem ideia do quanto isso é pesado. Você tenta fazer isso numa Unity, no Maya, na Unreal, não importa. É bem pesado. E é a primeira vez que a gente tem um Zelda tendo isso. É, porque normalmente a iluminação, você tem um raio partindo de onde vem a luz. Isso. E em todos os objetos que estão dentro desse raio... São pontos de luz. São pontos de luz. E objetos que estão perto desses pontos de luz vão ser iluminados por essa luz. Agora, quando você tem um Global Illumination, todos os objetos do jogo estão sendo... Iluminados por aquela fonte. Iluminação daquela fonte. Exatamente. Então, assim, imagina que antes você tinha que dar luz para 30 objetos, agora você tem que iluminar 600, 1000 objetos. É, exatamente. E isso é o que o Skybox faz com um Global Illumination. Uma outra coisa que no Maya a gente chama de Final Gathering, que é basicamente uma tecnologia de rebatimento de luz, que é a primeira vez que o Zelda tem essa tecnologia de rebatimento de luz. Então, como se não bastasse o Global Illumination... Caralho! Agora você tem o rebatimento de luz de forma física, né? Sendo feita de forma automática, que é muito pesado também. O que que esse rebatimento de luz faz? É basicamente você ter uma luz branca vindo de uma fonte de luz qualquer. Essa fonte de luz branca, ela rebate num objeto que é azul, ela se mistura com a cor azul desse objeto e ela rebate de novo, branco misturado com azul em outro objeto. E esse terceiro objeto, ele é influenciado por essa cor que foi formada a partir do branco e do azul. Caralho, isso é muito pesado, velho. É muito pesado, e é a primeira vez que... Assim, é muito pesado, mas alguns jogos da Xbox 360 do PlayStation 3 já tem isso, sabe? Zelda, que nunca teve isso, é a primeira vez que a gente tem isso em Zelda. Então, primeira coisa. E uma outra coisa também é elementos físicos, né? Status que a gente tem em todos os objetos e todos os personagens agora nesse mundo. Então, os objetos são quebráveis, né? Os seus itens, espada, escudo e etc. E agora eles têm atributos de resistência, de força, de peso. Então, o machado, ele é mais pesado e ele é mais voltado para você cortar objetos duros. Então, ele não é muito bom numa batalha. Agora, a espada, que é mais fina, mais leve, ela é boa para batalha. Então, agora você vai ter esse balanço que Zelda também nunca teve antes. Isso é muito animador saber que eles vão brincar com isso agora. Eu acho que a parte mais importante disso tudo é um mundo aberto que ele te joga, ele simplesmente te joga nesse mundo, pá, toma, vai lá. E você tem que você se vira a partir daí. Você pode ir sair correndo pelado no mato, ou você pode... Que já é uma coisa parecida... Que eles já tinham feito no A Link Between Worlds. A gente tem um dojo sobre A Link Between Worlds, gravamos eu, o Vitor e o Caio, Caião, beijo pro Caio, em que a gente Eu falei, cara, eu deixei registrado, tá lá nesse podcast. Eu falei bem assim, gente, sabe o que me anima mais nesse A Link Between Worlds? Que essas diferenças de mecânicas me parece que eles estão testando pra botar no Zelda novo de Wii U. E se provou certo, porque no Zelda de 3DS, esse A Link Between Worlds, é a mesma coisa. Você começa o jogo, você pode ir pra ir pra qualquer lugar que você quiser. Você já tem tudo à sua disposição, você pode pegar a arma onde você quiser e vai pra dungeon enfrentar. A diferença é que esse A Link Between Worlds não é um mundo aberto, e ele é focado em dungeons. Então o jogo quase não tem side quest nem nada. Tu vai pra dungeon, passa da dungeon, vai pra outra, passa pra dungeon, vai pra outra, vai embora. Tipo, no A Link Between Worlds você pode escolher a ordem que você quiser fazer as dungeons, né? Agora nesse aqui não, você pode escolher a ordem que você, aparentemente, né, pra você fazer o que você quiser, assim. Playground pra... E eu espero que esse jogo tenha side quests tão importantes pra história e tão empolgantes quanto a de Majora's Mask. Porque Zelda tem um histórico de side quests que não são importantes, que é legal, não adiciona nada pra história. Tirando Majora's Mask. Skyward Sword também mexeu um pouquinho, né, nesse lado também. Tem um pouco disso. Eu espero que eles voltem pra isso, cara, porque o mundo aberto tem tudo a ver com side quests interessantes, né? Tem que ter, tem que ter. Todo jogo de mundo aberto, Red Dead, GTA, The Witcher, eles são muito focados nas side quests também, porque você pode ir pra qualquer lugar e pra onde você for vai ter uma coisa pra você fazer. Mas tem que ser uma side quest que você esteja disposto a explorar o mundo por com ela. Com certeza, exatamente. Tem que ser um bom exemplo que você deu mesmo, Fred, eu acho, foi Red Dead Redemption. Sim. Que ele tem um mundo grande, um mundo que cheio de coisa, e você quer explorar esse mundo porque as side quests dele te fazem querer explorar o mundo. Velho, eu tava jogando... Vou exemplificar com Red Dead mesmo, e seria ótimo se Zelda seguisse esse exemplo que eu vou dar. Tava jogando Red Dead Redemption, e tinha que ir pra um vilarejo tal pra seguir a história do jogo. Aí eu tava cavalgando lá naquele deserto tal, indo pra onde eu preciso ir. E no meio do caminho, o meu mapa apitou uma marcação no mapa, e apareceu na tela, olha, tá acontecendo um assalto bem ali, um cara tá sendo assaltado. Aí eu fui com o meu cavalo nessa marcação que apareceu do nada no mapa pra ver que assalto que era esse. Aí tinha um cara assaltando o outro mesmo, um cara com a arma apontada pra outro, roubando ele. Apareceu, salve esse cara. Aí eu salvei, atirei no bandido que tava atacando ele, e esse cara que é a vítima começou a correr. Aí, ué, velho, por que que esse cara tá correndo? Aí ele começou a correr, e eu seguindo ele de cavalo até que ele foi pra um lugar, chamou os amigos dele que eram capangas também, e começaram um tiroteio contra mim. E eu, caraca, esse bicho ele era tipo um capacho, sei lá, ele também é do mal, entendeu? Não é porque eu salvei ele que ele vai ser bonzinho comigo. E eu comecei um tiroteio, matei todo mundo, esses caras deixaram tesouro, era um lugar que não tava marcado no mapa. Eu entrei Caralho. Nesse lugar, comecei a explorar, tinha um monte de coisa. Teve cutscene, teve diálogo, adicionou mais pra história. E eu fiquei tipo, caraca, esse jogo, você pode simplesmente ir, ele vai, pô. Foi uma missão progressiva, né, velho? Ele foi indo, só que completamente na direção oposta da que eu tinha que ir, da direção oposta da história. E aí eu cheguei, tem uma outra parte que eu tô jogando no jogo também, que você começa, tem umas lendas, né, nesse mundo, que você começa a ver dos cavalos fantasma, que tem uns piratas fantasmas, pirata não, né, uns caras meio fantasma, assim, e é sempre tratado como lenda no jogo, e isso não faz parte da história. Você pode simplesmente ir, e aí você encontra esse pessoal mesmo, as lendas se comprovam, e é interessante, às vezes, mais do que a história, entendeu? Mais do que a história principal do jogo. Então, Zelda tem que ter isso. Tem que ter esse tipo de coisa. Eu acho que ia ser muito legal se tivesse, mas eu acredito que eles não vão conseguir, não vão ir tão a fundo, pelo menos não nesse primeiro Zelda, assim. Velho, tem que ir, porque... Não nesse nível, saca? Não, eles precisam trabalhar isso bem pra não ficar mais um jogo da Ubisoft. A gente acabou de falar do jogo da Ubisoft de mundo aberto, é tipo um mundo gigante que não tem nada, que você... Exatamente, tem que ter coisa, que, pô. A exploração que eles fazem é tipo, encontre o pombo mágico no canto X lá, isso é GTA 4, por falar nisso, é coletável que não adiciona em nada você explorar o mundo. Não, você tem que tem um bom motivo pra querer sair no mundo e ver e abrir cada baú e procurar o inimigo X, que velho, é um inimigo mágico que você que mata ele, e aí você ganha uma espada mágica de fogo. É, e nesse Zelda dá, velho, porque dá, como véio, você tem Alexandre. Inimigos infinitos e armas infinitas, velho, dá pra Alexandre, você fazer o que você quiser, diga. Red Dead é um jogo que saiu já faz um bom tempo, pô, e ainda assim ele conseguiu fazer tudo isso Zelda, eu acho que os caras têm capacidade, ele tem as mães de fazer isso, os caras têm que fazer, pô. Se não fizer, vai ser meio paia, assim. E assim, vai ser o primeiro... Primeiro jogo de mundo aberto com aquele amor que a Nintendo dá pra jogos. Porque, desculpa o fanboyismo aí, mas a Nintendo tem um capricho em detalhes é isso mesmo. Que poucas empresas têm. Eu não vou falar que ela é a única que tem, mas poucas empresas têm esse capricho. O Link, quando ele tá sem a roupinha, que agora você pode trocar roupa e aí você tem roupa que ela é mais viável pro calor, tem outra que é mais viável pro frio. Mas quando você tira todo, ele fica só com aquele shortinho. O Link, em todos os Zeldas, quando você acha um baú pequeno, ele abre chutando esse baú, né? Só que quando você tá com o shortinho, ele chuta o baú e o pé dele dói. Ele começa a pular, assim, com o pé doendo, entendeu? É tipo doido. Um detalhezinho mínimo que a Nintendo fez pra essa demo e você, caraca, olha só, Nintendo. É uma coisa que nem precisava, mas... Não precisava, exatamente. E ela faz. Um toque, um charme. Ou quando, antes de você pegar a espada, que você aperta o botão de atacar, ele tenta pegar a espada atrás das costas dele e não tem espada, ele fica olhando, ué, cadê minha espada? E é massa que ele olha, né? Tipo, ele bota a mão pra trás, ele pega o vento e depois ele olha pra cima falando, ué. É, exatamente. O que mostra que esse Link já é um Link experiente no combate. Exatamente, já tem experiência. Olha a lore. A gente vai conversar sobre isso mais vezes, né? Eu creio que sim. Com certeza. Voltando lá ao que eu queria concluir. Você sai do começo do jogo e você tem um cara do lado que ele tá conversando, ele pode ir lá e conversar com ele, e atrás dele tem um machado. Isso lembra um outro jogo muito curioso que o Fred tinha comentado quando a gente tava assistindo, que é o Zelda 1, né? Uhum, o Zelda 1 começa e você pode ir lá, entrar e pegar a espada do cara que tá na caverna, ou você pode não ir lá e falar com ele e seguir o jogo. E você, no Zelda 1, inclusive, você tem como você zerar o jogo sem pegar a espada. Exatamente. E eu acho que esse Zelda você vai ter tanta liberdade quanto nesse Zelda 1. Primeiro Zelda. Isso. Você tem como você conseguir. Até zerar. Deve ter como você conseguir zerar esse Zelda até sem pegar a espada. De tanta liberdade que. Sim, foi noticiado até. Que uma coisa que as pessoas falaram, a própria Nintendo anunciou, aparentemente, que você pode zerar o jogo sem seguir a história. Você pode simplesmente começar o jogo. Aí vou botar lá o Link só castelo. De cuequinha e você vai direto pro castelo matar o Ganon. Talvez não é diretamente assim. Sei. Se você for fodão, aí... Mas vai ter uns rapid, como é que fala? Speedplay? Com certeza vai ter esses caras que jogam com esse tipo de desafio que vão zerar. E eu vou querer ver, eu vou querer assistir isso. Pior que eu vou assistir também. Então... Esse Zelda, ele tá empolgante. Ele tá empolgante pra caralho. E tanto pra fã, quanto pra quem não se importa nem um pouco com a série. Muita gente que eu achava que não ia se importar com o que a Nintendo anunciasse, eu vi muita gente empolgada com o que esse Zelda tem pra dar. Legal. E isso é muito legal, porque é a Nintendo sendo relevante de novo. Porque nas últimas E3... Elas mostravam umas coisas legais, mas que só os fãs mesmo se importavam. Agora ela tá sendo uma... Não, e isso que é bizarro, porque ano passado ela mostrou... Querendo ou não, ela mostrou muita coisa e foda-se. Esse ano ela mostrou um jogo e ela... Caralho, obrigado Nintendo, né, velho? Porque justamente, é igual eu tava comentando com o Fred... O problema ano passado ela mostrou muita merda, né? Então, muito jogo, tipo assim, em número, né? Não necessariamente em qualidade, mas vários jogos foram apresentados ano passado. Só que é aí que tá, é igual eu tava falando com o Fred, eu acho que o que a Nintendo tem que ter sempre é pelo menos um jogaço pra mostrar por E3, saca? Só um, mas pelo menos um, saca? Porque se ano passado tivesse tido o Zelda, a história seria... diferente ano passado, a gente teria gostado muito mais da apresentação. Ou se ano passado tivesse sido o Metroid, né, como a gente queria muito que tivesse sido. E esse ano mostrou esse Zelda. Se na próxima, que provavelmente talvez também tenha NX e tudo mais, mostrar o Metroid, eu acho que ela já mata a E3 aí, entendeu? Não tô falando que tem que ser só o Metroid, mas se tiver Metroid, se tiver um grande jogo que seja tão impressionante, tão animador quanto foi esse Zelda, ela já consegue sair no lucro, entendeu? E vou falar que eu acho muito difícil eles terem uma coisa empolgante que nem Zelda. Mas na E3 que vem, eles vão ter o NX. O NX vai estar lançado já. Não é difícil, não. Se eles mostrarem, então... por exemplo, Mario Galaxy 3 pro NX, eles vão empolgar tanto quanto Zelda, eu acho. A Nintendo precisa... Cara, eu acho que nada que a Nintendo precisa... Dificilmente, se for um Metroid muito impressionante, vai ser tão um animador quanto esse Zelda. Cara, mas eles precisam, isso, eles velho, precisam fazer uma... Inclusive com o Mario Galaxy, eu acho que até o Mario Galaxy 3 eu acho difícil de ser. Ai, cara, eu não sei, porque tipo, Mario Galaxy não, é o melhor Mario, né? Porque eles têm que mostrar, sim, eles é, têm que mostrar alguma é coisa. Zelda... Alguma sim, mas coisa é porque esse Zelda é empolgue. Muito estupidamente incrível, pô. É, o negócio desse Zelda é que é um Zelda... Tipo, Zelda já é uma série que as pessoas ligam, que elas se respeitam, até quem não gosta. É... Porque tem história nos videogames. E pegar esse novo que tem um. Tipo, quebra padrões de Zelda e mostra um mundo. Tipo, mundo aberto, que é uma coisa que as pessoas gostam, as pessoas no mundo afora gostam. E, tipo, é um Zelda mundo aberto. É, tipo, eles juntam essas coisas, esses elementos. Além de ser mundo aberto, é um mundo aberto com essa. Toda essa coisa que a gente falou de, tipo, tem o carinho da Nintendo e tudo mais. E pode ser. Tem potencial pra ser o melhor mundo aberto da história. Tem potencial. Não tô falando que vai ser. Tô falando que tem potencial. É. E, tipo. Não, justamente porque. Isso porque é um Zelda que não é só um novo Zelda, só que é um Zelda que é muito mais maduro, muito mais grandioso do que a gente estava esperando de um Zelda, entendeu? E Zelda já é uma série grandiosa por si só. Então é um Zelda que os monstros eles têm status, é um Zelda que você pode ir pra qualquer lugar, é um Zelda que tem roupas, que tem várias armas, é um Zelda que mudou muito tudo aquilo que a gente conhece de Zelda. Pra poder um Mario ser tão animador com esse Zelda... Mesmo que seja o Mario Galaxy, tem que ser um Mario que consiga, de alguma maneira, fazer o que esse Zelda fez. Tem que ser um Mario que talvez não seja necessariamente só de plataforma. Mas é aí que tá, Que se for, tipo assim, um Mario que tenha elementos de RPG com plataforma, ou não, talvez um MMO... Calma aí, Alexandre. Tem que ser... Calma aí. Pra ser um jogo tão animador quanto esse Zelda, tem que ser uma franquia grande que quebre um pouco dos próprios conceitos e mostre algo inovador, Mario Galaxy fez isso. Foi o Mario que já fez isso, entendeu? Mas um novo Mario Galaxy não vai fazer de novo. Mas é estranho porque não chamou essa atenção toda. Uhum. Porque o Mario Galaxy chamou essa atenção toda depois que ele foi lançado. Que as pessoas jogaram e falaram, caraca! Entendeu? É, mas falaram bem, mas não foi aquela coisa que chamou a atenção do mundo. É, se tivesse tido uma Treehouse do Mario Galaxy naquela época, talvez ele tivesse feito, né? Porque eu não sei. Eu realmente acho que as pessoas têm um leve preconceito com o Mario. Não, que até uma comparação que eu fiz quando a gente tava assistindo a Treehouse juntos, eu falei, velho, esse Zelda é o Mario Galaxy dos Zeldas. Tipo, tem tudo pra ser. Sim. Que é o... Vai ser, tipo, tem tudo pra ser o Zelda novo, que é melhor do que todos os jogos antigos. Porque, assim, a gente tem um monte de Zelda, mas ainda tem aquela coisa de, melhor Zelda é o Ocarina of Time. Ah, melhor Zelda é, enfim, algum Zelda antigo. E com o Mario isso já não tem mais. Antigamente todo mundo falava, melhor Mario ainda é o Mario 64. Cara, quando sai o Mario Galaxy, unanimidade... Eu acho muito difícil ver alguém não achar o Mario Galaxy o melhor Mario 3D. Mario, exatamente. O melhor Mario 3D, pelo menos. Uhum. E esse Zelda tem tudo pra ser esse Zelda, entendeu? Pra ser o Zelda que todo mundo vai olhar e falar, velho, não tem, já foi, Ocarina of Time já foi, agora é esse Zelda aqui. Oh. Eu acho que esse Zelda tem a capacidade de ser o melhor Zelda 3D também. Tem, tem potencial. Acha, tem capacidade. É. Vitor, você acha? Sim. O que eu vi é porque eu tô sem palavras pra esse jogo, porque o que eu vi me faz realmente acreditar que ele pode ser o melhor Zelda. Vitor, o que é muito estranho, porque eles não mostraram muita coisa. Segundo o Red, aquela parte que eles mostraram da E3 é só uma fração. Pois é. Eu duvido muito, velho. Eu duvido que seja 1%, mas assim, a gente sabe que é... Os caras jogou o jogo o dia inteiro, pô, isso é 1% do jogo. Cara, você viu o tamanho do mapa? Eles mostraram, tipo, aqui, essa é a parte que a gente pode ver, na demo. Parte. E aí deram um zoom pra fora, e é gigantesco! É enorme o mundo! Não, calma aí. Não é nível Xenoblade de enorme, é tipo, só muito grande, saca? Não, eu acho que vai ser... Eu acho que é maior que Xenoblade e mais completo também. O negócio Xenoblade é vazio. Ele é grande, ele é bonito, é um mundo que eu gosto de explorar, mas é um mundo que é vazio. Coisa. Vocês sabem que o mapa de Xenoblade Chronicles X é duas vezes maior do que de The Witcher 3 e porra toda, mas né? É vazio, cara, velho. Cara, mas essas coisas É vazio. Desculpa, comparado com os outros jogos, é vazio. Enche de monstro não torna o mapa maior, não. Xenoblade, eu gosto muito de Xenoblade, eu joguei o de Wii. Eu gosto dos mapas. Calma aí, Sim, eu tô falando dos dois. É vazio. Uhum. E outra coisa, mas... não é só questão de ser um mapa aberto e vasto, porque no Xenoblade você tem muito mapa que é plano. Nesse Zelda, você tem montanha, velho, é volumétrico, é tudo volumétrico, e você tem montanhas. E essas montanhas, elas não servem pra limitar o mapa, porque você pode escalar essas montanhas, subir no topo da montanha e ver o que, que tem lá. E olhar pro todo o resto do mapa e falar, eu quero ir pra aquele horizonte ali. Você vai no horizonte e a gente não tá especulando porque eles fizeram isso na demo. Mas eu não tô tentando diminuir o Zelda. Mas assim, o Xenoblade é tão estupidamente incrível quanto, saca? Você tá sendo incrédulo. Concordo, talvez você seja sendo. Mas assim, eu não acho que é tão grande a esse ponto de ser um jogo quase que infinito, assim. Tipo. Não é infinito. Ele vai ser grande. Ele vai ser o maior Zelda de todos. E outra coisa, ninguém liga pro mapa de Xenoblade, independente se é o de Wii ou de Wii U. Por quê? Zelda. É o que eu ia falar pro Vitor aqui agora. Os caras falaram que aquilo ali é 1% do mapa. Eu fico pensando, caraca, eu quero ver o mapa todo. Aí eu fico pensando, poxa, como é que vai ser Lost Woods? Como é que vai ser Gerudo Valley? Não é. Eu também não acredito que seja 1%, mas vai ser muito grande. Como é que vai ser Gerudo Valley? Eles não mostraram nem as cidades. Exatamente. As vilas, as cidades, as coisas. Os personagens. O único personagem que apareceu foi o Homem Velho lá. Exatamente. Eu fico imaginando isso, sabe? Porque assim, o mundo de Xenoblade é gigante. Pô, tem algum lugar de Xenoblade que é tão impactante quanto Gerudo Valley? Tem algum lugar de Xenoblade que é tão importante quanto... Claro. Olha, calma. Claro. O Xenoblade de Wii... Contextualmente falando, não tem. Tô falando de contexto. As pessoas não conhecem Xenoblade. Não, as pessoas não conhecem Xenoblade, incluindo um pouco do que vocês estão falando. Porque Xenoblade é um jogo muito mais incrível do que tá aparecendo com a gente falando dele aqui agora, pô. Não, ele é. Excelente. A gente talvez vai fazer Talvez seja um mau exemplo pra gente poder trabalhar com Zelda. Mas a gente tá menosprezando demais uma série. Não tô menosprezando. O que eu tô falando é que, tipo, contextualmente falando pra história dos videogames, o Zelda, ele abrange muito mais a história dos videogames do que Xenoblade. Você imaginar um Lost Woods dentro de um jogo desse, do Wii U, é muito mais impactante do que você pensar em qualquer lugar do Xenoblade. Qualquer mapa, qualquer coisa, entendeu? É. Você fica maravilhado com isso. É igual o Hobbit, quando anunciaram o Hobbit. Você ficou imaginando, poxa, como é que vai ser que eles vão mostrar o condado antes? Como é que vai... Entendeu? É um lugar que as pessoas já conhecem. E que o universo, a mitologia do Zelda, ela tem 30 anos. Tem 30 anos de história. Então a gente tem versões e versões de cada um daqueles lugares que a gente visita. Inclusive, se os caras fossem corajosos, já pensou a gente encontra Termina Field? Algo do tipo, algo assim, numa outra dimensão, alguma coisa. Então, é isso que eu falo. Eu falei Termina Field, Vitor arrepiou. Uh-huh. É isso que eu tô falando. Sim, não, tipo assim, comparar a importância de Zelda com a importância de Xenoblade é até injusto. Né? Zelda é um jogo infinitamente mais importante. Não vem ao caso. A gente tá devagar. Sabe o que me deixou empolgado nesse jogo? Que foi a aparição do Korok. Depois de Wind Waker. Sim, A dúvida que fica é, depois de Spirit Tracks? Não sei. A gente, no mundo de Wind Waker, né? Assim. É, porque, pra quem não sabe, Korok é uma raça do Wind Waker. Que são os Kokiris. Eles evoluíram dos Kokiris do Ocarina of Time. Isso. E isso é legal porque Zelda, ele tem raças, várias raças diferentes de seres místicos lá e sei lá o quê. folclore. Só que eles não mexem muito com as raças novas que eles fazem. Eles fizeram os Gorons e os... Zoras. E os Zoras no Ocarina of Time, e eles só mexem com isso. Você só vê Goron nos outros jogos. E aí meio que, tipo, deixa desconectado, desconexo os jogos um do outro. E ter um Korok nesse jogo conecta ele ao Wind Waker de uma forma... De uma forma direta, assim. E é legal. Eu quero ver se vai ter mais referências a outros jogos. Porque isso é uma coisa que, além das raças, falta referências gerais, assim, entre Zeldas. E seria legal... Como será os Gorons esse jogo? Como disso. Será os Zoras? Os Zoras do Main. Com certeza, tem a Death Mountain, dá pra ver. Aham. Uh-huh. E se tiver... Não dá pra ver Zoras do Main. Olha só. Dá pra ver Zoras do Main. Então, mas justamente Frederico San. E assim, olha só. Quando você usa... A gente... tipo assim, Zelda meio que tem assim, tem um povo da floresta, tem um povo da água, tem um povo da montanha. E como ele foi naquela partezinha que tinha uns riozinhos e saiu a galerinha lá que seria o povo da floresta, que é os Kokori, como é que é o nome do bichinho? Korok. Os Kokorok? Então, a gente imagina que eles são os representantes da raça dele, né? Mas assim, e na Death Mountain? Vai ser Goron? Porque não tem Goron no Wind Waker, saca? Tem aquele povo lá, então. Tem aquele povo lá da... Tem um? Tem um. Tem um. Goron? E tem as aves também. Tem Goron e tem as aves também. Tem o povo das aves, então. As aves, elas são evoluídas dos Zoras. Dos Zoras, é verdade. Que é muito estranho, mas... Eita, será que a gente vai ter Zora? Então, será que a gente vai ter as aves também? Não, é isso que eu tô falando. Então, pois é. É um universo... É isso que me deixa empolgado. Desculpa. Uhum. É um universo muito legal que tem em Zelda. E eu não sei o que eles vão fazer, velho. Velho, é tão legal essa dúvida de tipo assim, caralho, e agora? Como é que vai ser, velho? E assim, outra coisa, quando você pega o amiibo do Twilight Princess e bota no jogo, aparece o lobo, o Wolf. Eu acho que isso não tem nada a ver com o Twilight Princess. Sim. O que eu quero saber é. Para só aí no... Para aí as referências da Twilight Princess. Eu queria saber se tem mais. Existe no Breath of the Wild? Tá, isso com certeza, a aparição do Wolf Link não vai ser canônica na história e tudo mais, mas vai ter alguma coisa que vai ser de Twilight Princess? Eu tenho essa curiosidade. E o Ganon? Vai aparecer o Ganon lá também, se eu botar o amigo do Twilight Princess do Ganon, ele vai ficar... Aí não. Aí eu acho que não, calma aí. Até porque ele é o vilão, né? Relaxa, pois é. Será? Não, então, é bizarro, porque tipo assim, apesar do Aonuma falar que não ia ter spoiler, eu acho que não tem como eles controlar tudo o que acontece. E quando você entra naquela dungeon da própria Treehouse, em que você manipula o tempo, você fala com o mestre dessa dungeon e ele fala: ah, que bom que você tá aqui, nós precisamos da sua ajuda para derrotar o malvado Ganon. E meio que, em alguns momentos, você consegue pegar algumas coisas, né? Acho que... A gente já sabe. Legal, será que isso foi acidental? É mais pra especular. Não foi acidental, é mais pra gerar especulação. Eu acho que é acidental. Não. Eu acho que era acaso. Não, eu acho que eles queriam mostrar isso. Aquele, tipo, será? É lógico. Aposto que eles tinham... ou será que a gente esconde esse diálogo? Alguém falou não, pode deixar. Exatamente, eles têm a opção de esconder, de botar, exatamente. Vamos ver. Tem um ponto que eu queria falar, que é esse negócio da Treehouse. Eu também quero falar uma coisa, eu acho que vai ser a mesma coisa que você vai falar, mas vai, Vitor. Porque a gente falou um pouco sobre isso, sobre eles mostrarem as coisas na Treehouse, E eu acho legal eles terem mostrado Zelda pela Treehouse, mostrado alguns elementos. Mas eu acho que eles ainda precisavam de uma Direct, que eles ainda deviam ter tido uma Direct. Porque, apesar da... A Treehouse é ótima, mas as pessoas então, não prestam atenção pra Treehouse inteira. Uhum. É, no primeiro dia... Então, é isso que eu fiquei meio chateado, porque tinha como ter uma Direct, pô. É. Porque eu não quis, saca? Eles tinham coisa suficiente, pois é. Eles tinham trailers pra mostrar, eles tinham jogos pra anunciar. É, Zelda, as pessoas ficaram pra ver Zelda, viram Pokémon porque eles estavam esperando pra ver Zelda. É, alguns viram Pokémon e pararam de ver, sei lá, existe louco assim. É, e no dia seguinte, que eles mostraram vários outros jogos e mostraram anúncio de jogo novo, jogo de Mario Party, dane-se, mas tipo, jogo de franquia nova. Um jogo chamado Ever Oasis, que tá aí, tipo, é muito charmosinho, parece tem potencial pra ser bom, e foi jogado porque ninguém viu. Porque o que custava Nintendo? A gente tá falando esse nome agora, as pessoas estão ouvindo e pensando, quê? Ou então elas estão dormindo desde que a gente começou a falar de Zelda, mas... Mentira. Não, pois é, tipo, ela podia ter feito uma conferência, ela tinha jogo pra isso, pô. E, cara, teve o Hit in Heaven, que também foi pois mostrado. Pois é. E assim, eu fico chateado porque... Tanto dessa vez ela podia ter feito um Direct, ou não necessariamente um Direct, mas, tipo, uma compilação de jogos que ela ia mostrar dali pra frente, que pelo menos a gente ia saber quais são os jogos que ou ia ter na Treehouse ou que ia sair nos próximos dias. E é um problema que eu tenho, inclusive, com as outras conferências. Nas outras conferências, mesmo quando tem Direct, ela não mostra todos os jogos que ela vai mostrar na E3. E eu acho isso uma puta idiotice, saca? Por que tu não mostra todos os jogos que você tem no seu catálogo logo no começo da empresa? Mesmo que seja numa compilação que mostra os jogos que tem... Não necessariamente um trailer ou um gameplay, mas assim, mostra os jogos que você tem pra mostrar durante a conferência. Eu acho que a melhor coisa que eles tinham pra fazer é mostrar todos os jogos que eles tinham pra mostrar antes de mostrar a Zelda, porque as pessoas estariam esperando Zelda, estariam vendo atentamente o que eles mostravam até mostrar a Zelda. Mas... Inclusive, nem aconteceu o inverso, que foi o Pokémon, que é a gente ficar triste porque a gente tava animado antes. Eles mostraram o Rhythm Heaven e falaram, olha, o jogo tá disponível, então se você tem um 3DS... E não souber, eles lançaram também uma demo desse jogo, então joga essa demo e você vai querer comprar o jogo já tá na eShop, já compra. Eles anunciaram o jogo e logo depois botaram no mercado e ninguém ficou sabendo. Eu adoro Hit in Heaven e eu não vi, eu só fiquei sabendo depois uns trailers porque eu entrei no canal da Nintendo, então tipo assim... Que má direção de marketing, que má administração de conteúdo, saca? Eu sei que daqui a pouco vai ter um anúncio do NX, e não sei quando no ano, mais tarde agora, no mês, daqui a alguns meses, sei lá, algumas semanas. Esse ano. Esse ano. E eu acho que isso vai ser o momento da Nintendo fazer barulho, da Nintendo chamar essa atenção que ela não teve na E3. Quer dizer, ela teve atenção pra teve Zelda, mas não teve pra outras coisas. Então... Não foi atenção, é que tá, a atenção da E3. Então... Assim, a atenção da Microsoft foi pra Microsoft, a atenção da Sony foi pra Sony, mas a atenção da Nintendo foi pra Zelda, não foi pra Nintendo, saca? E eles tinham coisas que eles podiam mostrar. É claro, não ia criar uma explosão de reação, assim, mas aí eles mostravam Zelda e pronto. Quando eles anunciaram NX, é bom que eles anunciem com uns três jogos foda aí pra galera ficar empolgada e lembrar que Nintendo existe. É isso. Eu já... Ó, NX vai vir com Zelda, Metroid e Mario Galaxy 3. Oh, nossa, seria um sonho que não vai acontecer. É isso. Quando a gente fala é isso, é porque é isso mesmo. É porque é isso aí mesmo. Pois é, vocês quer ver algum comentários dos leitores? Acho que não, esse programa tá grande demais, a gente vai ter comentário no próximo Sudden. Então tá fiquem atentos pros comentários do próximo. O próximo Sudden vai ter tanto do último quanto desse exatamente. Ok. Só uma coisa. Se você quiser comentar no Twitter, eu vou falar. Faz um hashtag Sudden. Sudden Podcast. A gente não tem podcast no nome do podcast, mas bota hashtag Sudden Podcast e fala o que você quiser. Eu vou ler. O Fred lê as mensagens do Facebook e eu leio as do Twitter. Pode ser assim. Entra no nosso grupo do Facebook, que é o Covil do Contos Acabados, link no post. Acesse também o nosso YouTube e se você quiser comentar aqui no post do episódio aqui no site mesmo, pode. Pra quem tá ouvindo só pelo feed, a gente tem todo um ecossistema do Contos Acabados. É, contosacabados.com, que é o site, youtube.com/contosacabados, que é o YouTube do Contos Acabados. A gente tem também lá Contos Acabados no iTunes, o Facebook do Contos Acabados, que é Covil do Contos Acabados, Covil Espacial do Contos Acabados. Tem o Twitter do Vitor, que é o nosso correspondente no Twitter. E é isso aí. Tchau. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Esse jogo eu não vi, não. Vocês viram esse Fê? Fê? Vi. Ah, foi na EA, né? Aham. Uhum. É, era pra... ter falado. É tipo... Não, não. Ah, eu não me importei. Foi... é muito... É aquele joguinho de... joguinho indie com visual estilizado, meio obscuro, os personagens são pretos, com olhos brilhantes. Você já viu isso 150 vezes antes. É, eu também tô achando um joguinho meio sem lá, assim. Tô vendo agora, não lembro de ter visto ele não na conferência. Não, pode ser bom, pode ser legal, mas eu não vou me empolgar pra ele. Ele parece brincar um mostraram. Pouco. Tinha caído, mas... Oi, Fred. Uhum. Ele parece, pra mim, ele parece brincar um pouco. A gente teve uma conversa inteira e você saiu. Ah. É. Ele parece brincar um pouco. É, tá. Eu tô falando de Fé. Eu não sei se isso vai pra... Não, provavelmente não. Ok. Então, você quer terminar seu ponto e a gente volta pra conversa principal? Sim. Então vai. Tá, ele lembra... A arte dele lembra o Pendragon Drifts, do Metroid Prime. E o personagem lembra a Ori and the Blind Forest. É. É isso. Sejam bem-vindos, meus queridos alienígenas, porque agora esse é o meu novo bordão. Eu sou o Fred e estamos aqui para falar... Ô, diabo. Deixa eu falar de novo. Vitor, corre. Tá bom.